facebook.com/energia97fm. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Energia 97. Começando Estádio 97, oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Está no ar. Oh. Estádio 97, sejam bem-vindos. Boa tarde. Salve. E aí? Boa tarde. Ai, ai, ai. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Rio. Boa tarde, Brasília. Boa tarde, Espírito Santo. Boa tarde, Piracicaba. Boa tarde, Tóquio. Ó, já tô avisando já. Boa tarde, Londres. Aí sim. Que hoje o Mota tá impossível, viu? Impossível. Parece que ele sentou no Viagra. Não tem condição esse rapaz. Tá louco. Sentou no Viagra? É, mano. O cara fala cada absurdo aqui, velho. O que é isso? Você tem que ter um pouquinho mais de... Ah, vai te catar também, velho. Vai, vai. Agressivo, agressivo. Agressivo. Você vê agressivo com os colegas. Mas ele tá agressivo, Sombra, por causa que vai ter que revogar aquela aposta de ontem ou não? Por que revogar? Vocês não acreditam. Peraí, como assim revogar? Vocês não acreditam. Mano não ganhou 50? Aí é que tá. Opa, superior agora, tribunal. Agora aí não é assim, mano. Cara, fizeram uma minuciosa aí é que tá. Análise. E a gente vai ter que recorrer ao tribunal. Não depositaram o teu dinheiro, mano? A gente vai ter que... Não, pra variar. Porque aqui nós temos um gravador que não é igual ao do Joesley. Ah! Nós temos um gravador bom que não picota. Bom, mas o que aconteceu? Boa. O que aconteceu? Um ouvinte fez uma denúncia. Sabia se tem fundamento. De... Exatamente. E aí a gravação vai dizer. Saber se tem fundamento, né, mano? A produção vai ter que buscar aí, isso aí. Achar. Mas isso foi ontem, de novo isso. Fundamento zero. Vocês não entenderam nem hoje, irmão. Eu esqueci agora o nome do ouvinte, daqui a pouco trarei o nome do ouvinte. Certo. Mas o mesmo diz o seguinte. Opa, alerta, o Mota errou 3 vezes 5. Ah, sem dúvida, isso aí não tinha. Agora, é importante pro seu Maurício Borges dar uma chupada. Ah, não! Porque... Aí não. O apressado come cru. É... Ah, o que é isso? O apressado come outra coisa, inclusive. Inclusive, já que você tá falando disso, seu Alexandre Oliveira, até que se prove o contrário, você perdeu a aposta pra mim e os meus 50 contos não caiu na minha conta. Já cobrou. Passei 3 vezes a minha conta e a agência no grupo. E até agora esse cidadão aí desprovido de caráter não depositou o meu dinheiro. Você vê o que é a ansiedade do rapaz. Eu perguntei pro mano que vale, o mano do bem, sim, o Marcão, se eu comprava R$50 em bomba. Ele falou, olha, como meu irmão é um frango, pode comprar biribinha mesmo. E já serve pra ele, mas é ansiedade. É ansiedade. Eu até tenho um recado, se você me permite, um causo. E pode fazer com que as pessoas, como o senhor Maurício Borges, como o seu Mota, controlem um pouco a ansiedade. É. Porque certa vez, um menino no interior acordou e o pai dele, que era um pouco bravo, na verdade, né? Muito bravo, aliás. Falou o seguinte, falou, filho, vai lá pagar a conta de energia. Sei. Deu a grana na mão do filho, o filho foi andando, né? E no caminho... Ele percebeu que tinha um sorteio de um carro, uma rifa de um carro. Ele não pensou 2 vezes, pegou o dinheiro de pagar a conta e comprou, gastou tudo na rifa do carro. Chegando em casa, o pai falou, cadê o comprovante do pagamento da energia. Ele falou, pai, comprei a rifa de um carro. O pai compreendeu e deu um belo cacete nele. Bateu. Hoje? Bateu de verdade. Sério? Bateu de verdade. Mas nada melhor do que o dia seguinte. No dia seguinte, todo mundo acorda assustado. Quando percebe, tem um carro na porta da casa. Tá de brincadeira. É. Era o carro da Eletropolo pra cortar a luz. Ah. Aí o pai bateu de novo no menino. Então, não adianta comemorar antes do tempo. Não. Calma. Quando se trata do Mota, é impossível perder a aposta. Olha, desculpa, seu Alexandre Oliveira, mas eu volto a falar aqui. Vocês estão pegando no pé do Mota e ontem, diante de 5, 6 ou 7 jurados que aí estavam, se o Mota tivesse errado, vocês teriam percebido. É, agora não quer mudar o jogo. Tá parecendo um Fluminense. Tendencioso. Tá parecendo Fluminense. A gente tá pegando no pé do Mota, mas o Mota tá tentando pegar em outro lugar da gente, né, chefe? Ah, hoje tá difícil. Mas o ouvinte fez a denúncia. Porque o Mota chegou e ninguém reparou. Não, ainda não eram 6 da tarde. É. Não eram nem 6 da tarde. O Mota abriu as manchetes falando boa noite, São Paulo. Ah, o que configura um erro grotesco. Peço desculpas na minha ausência e deixar o Mota com essa missão. Isso é verdade. Eu estava longe daqui, aí chegou uma mensagem para mim. Pô, cai o nível. Não que eu sou bom, entendeu? Mas cai um pouco o nível. Quando você não tiver, não dá para fazer meia hora de um minuto de silêncio? Melhor. Eu vou ter que deixar pronta antes. Já fui, a gente combinou aí, vou deixar gravado antes. Obrigado, Mota. Demonstra aí, hein? Estão deitando, mesmo. Você vai mandar mensagem. Ô, faz pra mim lá. Faz pra mim lá. Você vai ver só que eu vou responder pra você. Põe a mudinha do Pantanal pra fazer agora. Olha, vamos usar o chefe aqui. Olha, o Gibinha pode fazer pra você se você quiser. Ah, melhor. Não, porque errou nessa menos hora ele tá português. Fazendo trabalho lá no broco. Ah, o negócio é o seguinte, e aí, chefe? Ah, tô feliz. Como é que tá? Tá feliz? Fala da naba! Né? Fala da naba! Ô, chefe, assim? Chefe. Fala de quem, mano? De quem tá falando naba? Aí? Tá fala doidão, da naba! Tá daqui a pouco chega a naba, ele tá quietinho lá no canto. Mas, ó, dele, fala da naba! Ontem, 3x2, comando de Lucas Lima ontem. Jogou demais. Jogou demais. Isso é uma resposta talvez porque ele vai ficar ou não? Ou talvez pra despedida. Hoje teve foto do Neymar com ele. Ah, é? Provavelmente Neymar dando dicas pra ele ficar em Santos. Ó, vamos lá, as notícias de hoje. Vai. Primeiro, Rodrigão liberado pra acertar com o Bahia. Ótimo. Ótimo reforço, hein? Belo empréstimo. E olha só, Nilmar passou nos exames, hein? Passou no exame médico, não tem frieira, pode entrar na piscina. Colou, pra ele passar no exame médico, ele colou. Não sei, ai, então. Meu Deus. Mas foi aprovado e, segundo informações, o Nilmar deve ser o próximo reforço aí do Santos, hein? Agora, certo? Certo. Vai ganhar bem ou não? Vai ganhar razoavelmente bem. R$200 mil é bom, né? Que 200? Ah, não é só isso. Quem vai ganhar 200? Que piada, hein? Quem? É sim, a informação é que ele vai ganhar 200 mil, que é o teto do Santos, e vai ter produtividade, vai receber mais por número de jogos, isso. Quero ver se ele vai fazer que nem o Michael Suell, que vai abrir mão do salário enquanto ele estiver no departamento médico. Parabéns, que jogador, olha que jogador o Michael Suell, hein? O cara tem caráter, né? Montiro fazendo história, hein, meu? O Pedrinho fez isso há muito tempo atrás no Palmeiras, nossa, lembra? Ficou um bom tempo lembra? Receber, então. E ele falou, coitado, né? Teve problema no joelho, era um baita jogador. Não, mas você chamava ele de Podrinho. Quem faz chamava era Mano, que eu. Era Mano. Era Mano? Lógico que sim. Mas o Mano não faz esse tipo de maldade. Um jogador do meu time, eu chamar disso aí, você tá maluco? O Pedrinho era muito bom jogador. Agora, se ele ganhasse milhagem por radiografia, ele podia dar a volta ao mundo. Coitado, coitado, ele quebrou um monte de vezes o joelho. Milhagem por radiografia. Coitado, Pedrinho. Mas jogou muito, hein? Jogou. O pouco que jogou, né, coitado? Não teve oportunidade. Mas fechou, era um baita jogador. Neymar tá consolidado, fechado? Deve amanhã, deve, né? Mas acho que vai. Sim. Deve. Mas, ô chefe, você acha que o Neymar pode funcionar melhor como homem de área ou jogando pela beirada? Então, esperadas. Na ausência do Ricardo Oliveira, eu colocaria ele como centroavante. Tá. Porque ele é melhor que o Kaique. E na presença, em teoria. E na presença do Aí ele vai brigar pastor. Por posição com o Copete e com o Bruno Henrique. Eu acho que ele jogou toma... bem ontem. Não, jogou bem. Mas acho que ele toma a posição do Copete, mas o Copete ajuda muito na marcação. E o Nilmar, em teoria, não, né? Então, precisa ver como ele tá também, né, gente? O cara tá 14 meses sem jogar no Emirados Árabes. Então vamos com calma também. É, eu acho que o Nilmar vai entrar numas de... brigar por posição com o Ricardo Oliveira. Eu, provavelmente. Provavelmente. Porque ele não deve estar mais naquele... Porque quem joga pela beirada... É. Sabe, se não machuca, tem que, né? Tem um que jogador, marcar. Ele é pastor, quando era novo... Tem que ajudar na marcação. Depende do desenho, né? Nilmar é irmão também? É irmão também? Não que eu saiba. Não que eu saiba. Ele é do... Não, porque o Nilmar, quando já era... Santo Mano, hein? Quando ele era mais jovem, né? Quando era mais jovem, já tinha problema aí, né? De contusão, tudo, saber. É. Como é que tá velho agora, hein? Ah, 32 anos, Dudu. Não, não, tudo bem, mas novo ele já tinha problema de contusão, imagina agora. Quando ele nasceu, já nasceu com a atadura, então. Já. É verdade. Você pode fazer o esquema, né? Um 4-4-2. Claro. E aí, quando o adversário tá com a bola, você faz aquelas duas linhas de quatro lá e deixa mais solto, sem tanta responsabilidade, o Nilmar e o Ricardo Oliveira. Mas não deixa de ser um baita jogador, hein? O Bruno Henrique não Entendi. Sai do time, hein? Nesse caso, só no, só se, no se jogar, né, Ale? Chefe. Se jogar o que tava jogando bem, quando saiu do Brasil... O Bruno Henrique joga na frente, então não seria um 4-3-3, mas na defesa, isso, defendendo os... em 4-4-2. Isso, e aí quando ataca, ataca com 3 lá. É. Pode ser, dá pra encaixar. O que não dá pra encaixar é jogador ruim. Ah, sim. É. Se ele tiver bem, ele joga, eu também acho. Como você diz, não seria um volante de beirada, né? Não, volante de beirada não. Que eu conheço, bom, mas só tem bom, um, não. Só tem um que você conhece? Só tem um é bom. Um? Só um? Só um, esse é bom. Mas de beirada. Não, volante de beirada. Eu nunca ouvi falar volante de beirada, só aqui. Eu também não tinha ouvido. É. Beleza. Beleza. É. Linda vitória ontem, boa. Seu Bento. Tá, praticamente o goleirão Everton deu uma ajuda. Exatamente. Nossa. Né? O goleirão Everton da seleção deu uma ajuda, né? Ele que é conhecido nos bastidores pela boleiragem de cego. Sério? Cego? É. Ele tá na seleção. Ele tá lá. Ele tá lá. Isso aí. Vamos ao Corinthians? Vamos falar com o Mano. O Mano, acho que ele tá... Já tá aí, o Mano? Foi dar uma barrigada? Tá lá, ele falou com nós? Não, eu sei que falou, mas é que ele precisou dar uma saidinha e já ia voltar. Ah, então entendi. Vamos ao São Paulo. Ah, São Paulo. Pode ser o São Paulo? Tricolor. Caramba. Ti. Ti por quê? Ti. É ti, sim. Ti por quê? Ti. Como ti? Ti por quê? Ti sim, senhor. Tem que falar o que tá acontecendo com o Cueva. Ai, quero uma explicação sobre isso aqui. Não é minha função, mas eu quero. Não é, mas quer. Mas, ó, vamos lá. É, segundo informações, o Zenit da Rússia tá vindo aí pra levar o Rodrigo Caio. Proposta boa. 18 milhões de euros. 18 milhões de euros. 18? O último apaga a luz, hein? Mas é um bom jogador e o São Paulo vai sentir muita falta, hein? E não só ele, o Cueva também é outro que pode sair. E 10 o mascote, milhões de euros. 10 milhões de euros. O mascote parece que tem proposta também. Olha, ele... o Santo Paulo. É. Tem proposta. Tem proposta. Ele, mais uma vez, teve uma conversa com o Pintado hoje. É, o que tá acontecendo com o Cueva lá, Mota? Então, ninguém sabe exatamente. Será que tá fazendo corpo mole? Ah, vamos se informar, né? Não, ninguém sabe. Você sabe? Você ouviu da boca dele? Não, eu sou do São Paulo aqui, eu sou São Paulino. Você mas sou eu que falo pelo São Paulo aqui. Não, você ouviu. Não, sou eu, sou você. Não, então, porque você tá falando pra mim me informar. Porque sou eu que trago a informação. Eu mal comecei a falar. Você já falou, vamos se informar. Você não sabe. Já começa falando, não sei. Tá dando uma deitada logo cedo. Você não sabe, eu vou perguntar pros outros dois. Marcão, você sabe alguma coisa? Na realidade, eu acho que ele tá fazendo corpo mole. Ah, viu, Mota? Acho, é que eu ia falar, eu acho. Agora, falar a verdade, você ninguém macho, sabe. Se quiser, eu falo, porque eu, pra vir pro programa, eu me preparo. Então vai. Ele tá insatisfeito. Nossa, porque não deixaram... caramba, velho. Não deixaram ele sair quando ele recebeu a proposta. Isso é especulação, não. Né? A gente não sabe a real. Eu falei, eu acho isso? Não, você falou não, afirmando. Muito obrigado, Sombra. Não, mas é especulação. Eu ouvi da boa. Vamos se informar, né? E você, ele deu entrevista falando isso? Pra você, não, né? Não, mas não, pra lugar nenhum. Mas peraí, você acha que o jogador também vai dar uma entrevista falando assim, olha, eu não tô me empenhando tanto porque eu recebi uma proposta, não me deixaram ir, então eu realmente agora não tô me empenhando nem um pouco. Mas a gente tem que separar as coisas aqui. Uma coisa é empresário dele... ter falado o que falou. Uma coisa é uma coisa. E uma coisa é o que o Cueva tava sentindo, gente. Ninguém nunca viu por parte do Cueva ficar, sabe, se escondendo, se preservando. Nunca vi isso do Cueva. Olha. O que acontece é o seguinte: quando o São Paulo precisou dele, teve que colocar ele no fogo, né? Porque ele voltou de contusão. Ele dormiu no quarto do Breno? Não pode falar sério, velho. Ele tá meio bugila, né? Ele tá meio gordinho. Então, o cara teve que voltar antes do tempo. Barriguinha de cocô. Não, então, voltou antes do tempo. Teve que colocar ele porque não tinha ninguém. O Rogério colocou ele pra jogar o clássico. Né? O cara nem tinha se recuperado direito ainda. Então, eu acho muita especulação essa história de que... Ah, ele tá querendo sair, tá chateado porque não foi vendido. Mas enfim, também, o Mota, faz quase 2 meses aí que ele se lesionou. E que lesão foi essa que o cara não se recupera nunca? Mas também tem a ver com o nosso departamento médico. Bolso furado, viu, Marcão? Ele não gosta muito de tomar também, bolso furado. Gente, coisas distintas. uma coisa é se recuperar de uma contusão. A outra é voltar ao ritmo normal de jogo. São coisas distintas. O Departamento Médico de São Paulo fez o trabalho, muito bem feito, aliás, porque ele voltou até num prazo antes do normal. Então, desculpa. Quanto ao Departamento Médico, acho que aí, nesse caso, não tem muito o que falar. Mas será que não voltou porque precisava voltar, não? Não, se tiver, não, você não entendeu. Se tiver machucado, o jogador não volta, gente. Não volta. O que acontece é que, às vezes, você pode antecipar a volta antes do cara atingir um estágio físico ideal. Tá? Beleza. Agora, eu falei pra vocês ontem. O Zé Fontinha me falou que tem uns caras que são os líderes de elenco e cara de responsa na bola que chegou na direção e não falou assim, meu, esse cara aí, bicho, ó, vamos botar o coração na chuteira aí, bicho. Vamos dar uma segurada aí. É. Entendeu? Você falou do departamento médico, o gelo que o Eva gosta de fazer é via oral. Gosta mais de que um lasanha. Drink, né? Mais de uma lasanha. Um drink. Então mas, o recado do Petros foi pra ele? O Petros deu uma entrevista, ele falou que tem que já, o jogador tem que mudar a atitude. Ele já percebeu isso. O Petros já chegou falando assim? Falou. Porra. Tem dois jogadores no São Paulo. Dois jogadores no São Paulo que é o seguinte, que não, assim, não, eu acho que não tem, tem ninguém gosta de perder, mas tem aqueles que são indiferentes. Sim. O Jusilei e o Petros, pelo que eu sei, são daqueles que odeiam perder. Isso é bom. Odeiam, né? Perder. Você tem que ter no elenco o cara assim. Entendeu? Lugano, então, assim, né? Tem jogadores do São Paulo que odeiam perder. Aliás, entendeu? Tinha que ter 11 assim no São Paulo. E com relação a... são dois refugos do Corinthians, né? Que refugo, rapaz. Que refugo. Nossa. Qualquer refugo do Corinthians. Como que tá aí com o refugo Jadson? Você tá gostando? Tem o Domênico Gaia. E o refugo Danilo, hein, Olindinho? Danilo. Dois jogadores que ele acabou de citar aí, Domênico Gato. Dois passaram pelo Corinthians. Ué, e o Danilo tá até lá hoje, até hoje. Os dois. O São Paulino. Não, o Danilo tá no Corinthians aí. Então, o Danilo tá no Corinthians São lá Paulino. Se tratando, porque o Corinthians é um time digno. Ah. O Corinthians é um time que, mesmo machucado, o Corinthians falou, não, Danilo, fica aí de boa, tudo nosso. Tá certo? Uhum. Diferente de outros times aí que metem o pé na bunda do jogador ou fazem o jogador receber pela caixa. Bom, você é uma figura, mano. O Pinotti negou... mais São Paulo? Pinotti negou que vai vender os dois jogadores. E que há proposta por ele oficial. Ah, não, desculpa. Há proposta oficial. O negócio é o seguinte, bicho. Ah, vai, né? Assim como eu não acredito quando o jogador fala, ele também não. Sabe? Ele também. Então, se o Cueva não fala, você também não acredita, é isso? É? O quem? O Pinotti é diferente. O Pinotti já tem histórico. Quem tá envolvido? Ele, semana passada, falou que o Rogério ficava até 2018 e ia renovar e que ele bancava o Rogério. Falou, e se o Rogério saísse, ele saía também. Falou. Ele falou isso? Tá essa falou. Semana, então? Se eu, não. Semana Caia passada não vi. Falou isso, falou. Não. Caia não, não. Isso não ouvi, não. Vocês ouviram o Pinotti falar? Se o Rogério sair, eu saio junto? Não, ele tava fechado com o Rogério. Lógico, tá fechado com o Rogério. O projeto era dele. Ué. Ah, então tá. Ué, já viu que falou merda. Não, se ele tivesse honra, ele pedia assim. Ah, isso aí não, até não, pode... Não, isso agora, não. Que ele não falou, ele não falou. Ué, pô, tá. O cara fala, tô fechado com você, vou renovar com você, e você vai ficar até 2030? Ué. É fácil descobrir. Bota aí no Google, coloca lá, entre aspas, se o Rogério sair, eu saio. Tá bom, e vê se dá um match aí. Match? Cara, se dá pode aparecer isso daí, mas do Michael Bill lá, não do... Não do... Tem que colocar em inglês, Mota, como que ficaria? Como é que é? O nome do Rogério sair, foi embora. Eu também saio. Michel Belli. Michel Belli. Muito Nossa bem, senhora. É isso aí. Manchetes do Estádio 97, no oferecimento do Banco 24 Horas. A gente nunca tem certeza do nosso saldo, não é verdade? Então eu tenho uma dica pra você. Passe no Banco 24 Horas que tem no seu caminho. E você não paga nada mais pra usar. Aí você tira seu saldo ou extrato e fica sabendo na hora se dá pra sacar e fazer aquela comprinha extra, tomar um lanche, pegar um cinema. E tem mais uma coisa boa de ter dinheiro na mão. Tem muitos lugares que dão desconto para quem paga em dinheiro. Para o comerciante é muito bom receber em dinheiro. É que recebendo em dinheiro não tem, para o comerciante não vai ter aquela a taxa de cartão de crédito, não é? Você não corre o risco do tal do cheque sem fundo, não é mesmo? Então lembre-se, o Banco 24 Horas está no pacote de serviços do seu banco. Você sabia disso? É, O banco 24 horas está no pacote de serviços do seu banco. Então, além de não pagar nada a mais para usar, ainda pode economizar na próxima compra. Vai lá! Aproveite e use o banco 24 horas. Tem sempre um pertinho de você. Esse é o Estádio 97, oferecimento de Stella Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$ 8,00. O Estádio 97, que também tem... Ah, deixa eu ver se ele tá aqui. Tem... Ó, o Narigudo vai falar de fricô, Narigudo. Cara, parece que é brincadeira, mas não é. O assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Fricô. É isso mesmo, Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, pô, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, F-R-E-E-C-O.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! É isso aí, Narigudo, é Fricô! Continuando com as manchetes do Estádio 97. Vamos lá, seu Bento, vamos. Chama aí, seu Bento. O Corinthians. Ah, Coringão, Coringão. Tudo bem. Vamos aí, mano, e aí, tudo tranquilo? Bora, Bento, tudo bem? Beleza, tranquilo? Olha, tranquilão. O Corinthians se prepara, só que dessa vez o jogo é no sábado, né? Recebe a Ponte Preta. É, não costuma dar muito trabalho, não, a Ponte. Vocês devem ganhar com facilidade, né? Vai ter a música do Homem Macaco? Eu acho que não, eu acho que o Homem Macaco não deve aparecer não, na segunda-feira aqui, eu acho bem difícil. É, mas é isso aí, mano, vai com força máxima. Tem mais alguma? É, Bento, só tem um desfalque aí que é a lateral direita, né, o Fagner não vai poder jogar, uhum. Vai o Léo Príncipe. E o Corinthians ele tem que estar preocupado aí com 3 jogadores que estão com 2 amarelos e podem perder o clássico. 3 são titulares e 1 é reserva. O reserva é o Marquinhos Gabriel. E os 3 titulares, 1 é o Gabriel... O outro é o Rodriguinho e o outro é o Jô. Então são 3 jogadores que precisam tomar um certo cuidado aí nessa partida diante da Ponte para não perderem a chance de jogar o clássico aí contra o Parmeira no próximo final de semana. Sobre especulações de saídas, parou no Léo Jabá mesmo? Então, Bento, ainda tem a situação aí do Guilherme Arana, né, que o treinador lá do Bordeaux falou que gostaria de contar com o jogador, mas ele não concorda com essa pedida do Corinthians de só liberar no final do ano. Ele disse que seria importante já ter o jogador agora, para dar início na temporada que vai começar aí depois do meio do ano. Mas eu quero que o treinador do Bordeaux se lixe. Ah, não. O brioco dele pegue fogo. Não. Vamos respeitar o ser humano. Eu quero que o brioco dele pegue fogo. Não, mano, você não pode. O Bordeaux na fila do pão. Que é o Guilherme Arana, vai contar com o cara só em dezembro e olhe lá. Eu quero que o brioco dê pra você. Olha, mano, não. É isso mesmo. E roda de mais, fogo. Isso é uma novela, chama Roda pois de Fogo. Pois é. E como o Corinthians ele vai enfrentar a Ponte Preta é essa que hoje tem o Sheik jogando lá, eu sugiro para que a diretoria do Corinthians e a torcida do Corinthians que vão comparecer no jogo aí no próximo final de semana diante da Macaca, que façam homenagens pro Sheik, mas não uma homenagem pejorativa. É uma homenagem no bom sentido mesmo. Merece, né? Porque o Sheik, sempre que vestiu a camisa do Corinthians, honrou e representou. Tem corintianos que pegaram no pé dele lá por causa daquela história do selinho, a porra toda lá, mas isso é uma bobagem. Quem nunca, né, mano? Intimice. Hoje é o dia do beijo. Questão, independente de qualquer coisa. O Sheik, sempre que requisitado, sempre que entrou em campo com a camisa do Corinthians, o maluco representou. Principalmente naquela Libertadores de 2012, quando ele engoliu o Boca Juniors. Então a torcida do Corinthians aí tem que ser grata eternamente ao Sheik. E o cara tem que ser homenageado na arena assim. Beleza. Tá certo? E não saiu falando besteira como outros, né? Que não manchou a história dele. Pois é. Não falou besteira. Não, achei que é o cara, mano. Achei que é o cara. Isso aí. Mas, ô, mano, o jogo do... Oi? O jogo Palmeiras e Corinthians não é quarta? Você falou no outro final de semana? É quarta ou é o final de semana? É verdade, não, é dia 12. Né? Quarta, né? É dia 12, tem razão. Quarta-feira. Quarta é no final já de semana, tá com não. 22 mil ingressos. Não, não, é que eu tinha visto que era quarta, gente, é isso. O jogo do Corinthians no próximo final de semana é o Atlético Paranaense. Ele pega o Palmeiras no meio de semana, no dia 12, e pega o Atlético Paranaense na Arena Corinthians, bom, novamente desse, no final, né, de semana. No meio da semana. É estranho, os caras fazem cada coisa. É ruim, né? É estranho, mas vai dar a casa cheia. Televisão. E vai ser uma puta audiência na televisão. É, isso aí. Os ingressos vão vender tudo, é lógico, óbvio, Domênico. Vai. É, deve ser, né? Você pega um clássico desse de quarta-feira, só não dá mais audiência que os filmes dela, Márcia Imperator. Ah, entendi. Ô, Domênico. Oi. Domênico. Fala, Manu. Você vai ver, por exemplo, lá, o Trump vai assumir lá o cargo de presidente dos Estados Unidos. Certo. Vai passar ao vivo, vai dar audiência. Certo. Corinthians e Palmeiras é como se fosse uma posse do presidente americano também. Ah, todo mundo com quer certeza. Ver, todo mundo vai parar pra ver. O maior clássico do mundo. Do mundo. É lógico, mano, é lógico. É o maior do mundo agora. É. O mundo vai assistir. É o mundo para pra ver. Ai, ai, ai. Lógico que para. Para e paga um pau, não é só para, não. É. Para isso aí. Paga uma madeira, mano. Olha os caras aqui, os antes aí. É nóis. É só do emprego. Se quiser seguir aí, podemos, hein? Tem certeza disso? Ah, tem que ir, né? Você sabe, olha, o placar do estádio é uma das coisas mais aguardadas do programa, né? Hoje eu tava falando com pessoas que prestam serviços pra rádio e falando assim, pô, e aí, hoje vai estar muito louco o programa, né? A porcada chupou gostoso. Nossa! Não, sério, sério, é prestador de serviço aí da rádio, tá? Os caras, puta, os caras ficam loucos. Aí, ah, o placar é a melhor parte, o placar é a melhor. Melhor parte do placar, né, seu bem? Ah, eu gosto mesmo de fazer. Você gosta, né? É bom. E ontem o você teve um prazer a mais, muito, né? Ontem teve pra caprichar. É, aí, caprichou? Você caprichou. Não, porque teve... Tem convidados no placar. Não, e quando o placar é construído convidados aos 46 segundos do tempo, aí é mais gostoso, né, seu Bento? Exatamente. Não é não? Exatamente. O placar do Estádio 97 informa... Real Madrid das Américas, 0. Barcelona de Guayaquil, 1. Brasil! Millones a Barcelona de Guayaquil. Você deu de 30 milhões aí que aconteceu? Não sei, chegou essa gravação pra mim hoje. Eu nem sei quem é esse cara aí que apareceu. Quem é que entrou esse cara? Da onde apareceu ele? Mas falou que vai voltar mais vezes. Ó, olha, não sei se eu entendi, porque entender esses espanhóis é complicado, cara. Né? Eu vou te falar um negócio. O cara mandou, eu ouvi um Borja e 30 milhões, né? Pensando que tava tirando mundial. Um barato do Borja, viu? Não tem mundial. Nossa, que deitado. E não tem mundial. Falou tudo. É sério, dei impressão que ele falou isso. Não dá pra repetir. Não, mas ele falou, ele falou. Não dá pra repetir. Falou isso aí. Bom, alguém pode tirar o Dodô do caixão, por favor? Não, eu tô esperando o gracejo pra poder falar. Fala da naba! Tô esperando Dodô acabar o gracejo pra poder falar da naba. O Parmeira cansou ontem de correr atrás dos caras no segundo tempo. Esse é bobinho, hein? Com todo o respeito, mas ontem... Foi ridículo. Foi ridículo o jogo do Parmeira no segundo primeiro tempo. Primeiro tempo, não. Primeiro tempo, o Palmeiras teve a oportunidade, dominou o jogo, jogou melhor e deveria ter feito o gol. Sim. Teve a chance. Se o William faz aquele 1-0 lá, é outro jogo. Ali foi mérito do goleiro, né? Foi buscar no... Deu um tapinha com a perna, mas acho que não sei se entraria aquela bola. Eu acho que sim, Domênio. Vocês acham? Eu acho que entrar sim. Olha, olhando a trajetória, não sei não. Acho que ele perdeu mesmo. Bom, e, ó, enfim, aí... Agora... Mas jogou bem, jogou com postura e tal. Muita gente fala, ah, o Cuca errou a escalação. Não, acho que errou. Se tivesse errado, não tinha feito um primeiro tempo brilhante. Eu acho que existem algumas coisas ali que aconteceram. E o juiz de lá, velho, esses juízes aí são complicados. Mas ele deu muito cartão amarelo pro Palmeiras de faltas que o jogador do Palmeiras às vezes segurava o cara, ou segurava a camisa, amarelo. Quando aconteceu o contrário, não tinha amarelo. Aí é devagar, calma, sabe aquelas duas mãozinhas? Porra, velho, sabe, tá na hora de parar com essa palhaçada do juiz ser muito caseiro, sabe? Mas não foi o juiz que modificou nada da partida. Eu acho que o que modificou a partida foi a substituição do Cuca. E no meu ponto de vista, eu não tiraria o Dudu. O Dudu, não pode sair dessa equipe do Palmeiras. O Borja era o primeiro a sair. Não o tinha Borja nem... estava... Olha, o Borja... É, a gente tem paciência, tudo com o Borja, mas ele não vem apresentando futebol, gente. Tive curiosidade hoje, Domingo. Ele não vem jogando futebol. A verdade não é que ele vem se apresentando, pô, viu, Marcão? Ele não tá jogando, cara. O Palmeiras não. Tá jogando com um a menos, cara. Yeah, eu acompanho as vibrações. Eu gosto do Borja, acho que ele é um bom jogador quando jogou no ano passado. Quero entender que não seja o melhor que ele apresentou, sabe aqueles picos e acabou? Uhum. Tomara que não, mas tá aparecendo, hein? Tá aparecendo. Se tiver metendo o Cueva lá também, ô Dodô. Não, mas isso já? Não, isso não, sabe por quê, Marcão? Porque ele fez questão de vir. Não, e veio ele veio todo feliz. Foi recebido pela torcida com pompas de craque, né? Sabe? Hã? Será que não se iludiram por causa daqueles gols no São Paulo, não? Não, tem nada a ver São Paulo com isso. Ele jogou uma partidaça de Libertadores, não, gente. Ano passado jogou bem. Para. O que ele fez, um que ele fez na Libertadores, ele e o Guerra, o ano passado, não sei como falar isso. Eu concordo com você, Dudu. Agora. Mas tem um dado que ele qual vai meio na contramão dessa história que a gente tá tentando defender. O Borja, na carreira... Tô defendendo, hein? Na carreira dele, na carreira toda, até o ano passado, ele tinha feito 26 gols. No ano passado, ele fez 37. Caramba, então, assim, então pode ter sido... É, tem... Quantos anos ele tem? 25, né? 25. É, são poucos gols para um centroavante, então, né? Então, assim, eu ainda tenho esperança com relação a ele. Ontem eu também acho, mas decepcionado com ele e com o Cuca. Porque eu substituí errado, né? Borja, 24. 24, né? Novo. O Borja, ele vinha numa crescente. Nos dois últimos jogos, ele fez uma boa partida e uma partida participativa. Ontem ele não fez absolutamente nada. Parece que ele não estava jogando. Mesmo levando em consideração que sem o Guerra ele sofre um pouquinho mais, porque o Guerra que deixa ele pifado, ele tem que participar mais. Agora, não está participando? Qual é a primeira substituição do jogo? Saiu o Borja. Infelizmente, não adianta ficar nervosinho, nada. Não está jogando bola, né, Ale? Mas, ô Domênico. Fala, Manu. Você falou aí que o Cuca escalou bem o time do Palmeiras. Pô, cara, no primeiro tempo o Palmeiras até que se safou aí, porque tava com o preparo físico em ordem ali e conseguiu correr bem e combater lá os velocistas lá do Equador. Mas na boa, cara, o segundo tempo expôs toda a fragilidade que o Palmeiras tinha ali, principalmente nas laterais, cara. O Tietê, os caras deitando nele. É, o Tietê não é lateral, lá, o Juninho, né? Também. Sabe o que me preocupa, então, mano? Tá. Isso já mostra a fragilidade que o Cuca montou ali no sistema defensivo do Palmeiras. Porque o Tietchan, a partir do momento que ele tem que fazer a função de lateral, e até inclusive, Domênico, você falou, ele não é lateral. O início de carreira do Tietchan foi na lateral direita. Ele foi jogado pro meio campo depois. Mas ele sabe jogar assim de lateral, é que ele não tá bem. Não, ele jogou ali na lateral. E o Juninho também... Então, mas o Juninho também na lateral esquerda mostrou que é um cara extremamente frágil ali. Porque se o objetivo era tentar parar o bloqueio ali do ataque do adversário... Toda jogada foi nele. O Palmeiras no segundo tempo teve no mínimo aí umas 30 bolas cruzadas dentro da área. O Palmeiras não tomou gol por sorte, mas tava meio que na cara, meio óbvio. É verdade. Que água mole e pedra dura. Só dava os caras no segundo tempo. Toda hora cruzando bola pra dentro. É o time dos caras. O time dos caras não é isso tudo, viu, mano? Não, não é. Não é. Se você assistir o jogo, você vai ver. Porque você vê, o domínio total do segundo tempo, mano. Era pros caras terem feito 2-3 gols fácil ali, porque então, mas perde momento, gol pra caramba. Perdida, cara, os caras correm pra cacete. Ah, isso aí é verdade. Agora, eu tenho uma dúvida aqui, Dodô. Você pode me ajudar, os colegas também, e eu vou pedir uma gentileza, Sombra. Porque como eu não tenho muita certeza e tenho um pouco de medo do que eu vou falar, pro ouvinte abaixar o rádio, não ouvir o que eu vou falar nesse momento. Pode falar, como não? Eu tenho um pouco de medo do que eu vou falar, não sei se eu concordo com o que eu vou falar. Como assim, velho? Não, eu vou pedir. Você prefere falar antes pra gente, no cone do silêncio, porque os ouvintes não ouçam? Não, eu vou pro pau. Vai pro pau. Opa. Só que eu vou pedir... Segura. Safada. Eu vou pedir pra abaixarem o rádio, por favor, porque eu tenho um pouco de medo do que eu vou falar. Será que a gente tá falando do Borja? Ele teve um ano muito bom, ano passado, papapá, mas que ele não é nada disso? Será que isso serve... Pro Tietchan também? Interrogação. Porque o Tietchan não é um menino. Vamos ser justos. O Tietchan tem 25 anos. O Tietchan... Rodou Ponte Preta, Boa Esporte. Não, tudo bem. Mas o Tietchan... É diferente, acho que o Tietchan é do Borja. Eu vou discordar. Não, eu não... Mas o próprio Alê tava com medo. Não, você fez uma pergunta e eu vou te responder. O Borja, a gente viu o Borja o ano passado. Nós não vimos o Borja de antes. O ano passado nós vimos porque é Libertadores, jogou bem, fez isso. Gol, tal, aquela coisa toda. Fez um monte de gol, né? E é mais talvez fácil. Talvez 80% é aí parece que de gols ele fez o ano passado. Sim, sim, né? É isso. Então, assim, pode ser que o primeiro questionamento que você fez, Ale, ele é válido do Borja, mas o Tietchan eu discordo. O Tietchan, ele jogou muito bem no Palmeiras num esquema em que tinha Moisés. O Palmeiras não tem Moisés. O Moisés pode estar voltando e o Moisés pode ser até surpresa pra esse jogo contra o Barcelona na volta, hein? Mas o Moisés com o Tietchan fizeram uma dupla que foi inacreditável. Você pode pegar alguns jogadores aí que jogaram muito em duplas. O Mineiro só foi estourar no São Paulo e ganhou a Libertadores porque tinha Josué, que já, os dois jogaram muito. Mano, o Mineiro ninguém lembrava do Mineiro. Verdade. E tinha quantos anos o Mineiro? Então assim, às vezes tem então jogador... O Tietchan é siamês. Não, não, mano, não é questão de ser siamês ou não. Não é isso. Não é isso. Cara. O esquema colocado. Você pega Pepe e Neném, Claudinho Bochecha. O esquema colocado do ano passado, do Cuca, que tinha Moisés e Tietchan no meio de campo, ele funcionava. Esse meio de campo de Tietchan com esses outros caras não tá funcionando. Talvez, não sei, pode ser que funcione. Mas no videogame é assim, às vezes você coloca lá uma formação que o número do jogador aumenta quando do lado de um... E diminui do lado de outro. Você entendeu? Isso é normal. Às vezes jogadores dão mais liga, né? Um do lado do outro. Você entendeu, Sombra? Às vezes acontece isso. E se então, fosse no mas eu acho, juventude, né? Ainda acho que Tietchan não é esse jogador ruim, não. Ele teve o seu pico ano passado. Não acho isso. Mas eu honestamente acho que Tietchan, não acho. Domênico, se fosse no PES aqui, no PES aqui que a gente anuncia, ia estar sempre com a setinha roxa, viu? O jogador meia boca. Setinha roxa no Tietchan. Mas aí, não, esse ano não é um ano de setinha roxa. Ele não está bem o ano. O ano dele não está bem, mesmo porque também não jogou, quase nunca jogou com o Moisés praticamente esse ano também, né? Mas também não podemos ficar dependendo só quando o Moisés voltar que o Tietchan vai jogar, senão a coisa complica também, né? Não pode. Quem tá com a setinha roxa, Domênico? Agora, o Pato, hein? Agora tem algumas coisas. Quem? O Pato. O Pato? Por quê? Pô, por que a setinha roxa? Da Fiorella, mano. Acabou o namoro. Posso falar um negócio? Se o cara desmanchou da Fiorella, é que vem na sequência vem um gol mais bonito. Será? Não sei, não. Jogador. O Pato é mestre. Mas gente. A Fiorella é nota quanto? Hã? É mestre. O Pato é aquele bobão, velho. O cara levou você tem bronca do Pato. Itália, não. Peraí, gente. Mas a Fiorella é nota 9. Acima dela toma 10. Quem? A Stephanie Brito era bonita. Mas a Fiorella é muito mais. A Fiorella é mais. A italiana, a mulher dele lá. Ah, não era. A Berlusconi. Ah, não era assim. Mas olha a grife, meu. Filha do dono da Itália, cara. Era feia. Olha a grife do negócio. Claro. Recebia peixe no jornal toda manhã. Mas será que teve aí chapéu de touro, hein? Teve um enxerga Jatobá? Não sei. É China, né? O cara na China. Você sabe que chifre é igual mau hálito, né? Quem tem não sabe, né? É, né? Sim, agora, olha. Quem tem não sabe. E aí, Dodô, vira ou não vira? Agora, voltando ao jogo de novo, né? O segundo tempo foi realmente medíocre. Um segundo tempo ruim por parte dos jogadores, ruim por parte do treinador Cuca, que substituiu, no meu posicionamento, no meu entendimento, acho que ele substituiu errado. O Cuca não poderia ter tirado o Dudu. Acho que não poderia ter tirado o Dudu. O Dudu acho que talvez tinha que ser o último, não devia nem sair. Não devia sair, não tinha cartão amarelo. Acho que ele tirou lá alguns jogadores porque tinha cartão amarelo. Não vou lembrar agora as substituições todas, né? Mas ele tirou por cartão amarelo, né? Mas ele tirou o Zé Roberto também. Ele tirou Zé Roberto tinha amarelo, né, mano? Eu não entendi tirar o Dudu, eu não entendi. Eu também não. Mas isso eu não entendi. O Dudu tava bem no jogo, tava buscando o jogo, só se ele pediu pra sair. Eu não vi isso. Mas a causa é Roberto. O Roger Guedes entrou bem de novo. Acho que o Roger Guedes é um cara que não pode sair do time. Ele tirou o Dudu pra colocar o Bastos, o amigo do Sombra, o Michel Bastos. Então. E aos 33 ele jogou muito, hein? E colocou o Keno. E depois? Ele tirou o Borja aos 33, foi a última alteração. O Borja pelo Keno podia ser o Borja por qualquer um que daria certo. Isso. Porque o Borja não é a primeira alteração, essa é a primeira. Essa beleza, isso. Tudo bem. Essa, não ele há, fez por último. Não há como... Me pareceu, Ale, não sei se vocês também tiveram essa... Quem assistiu o jogo, que ele foi deixando o Borja e falou assim, ó, tô deixando pra vocês verem que é ruim mesmo. Depois vocês não vêm me criticar. Sabe assim, não parece coisa do treinador? Birra. Tô deixando aí, ó, tô dando oportunidade, mas não tá dando, velho. Só que às vezes, falar, né? Cara, o treinador, ele não pode ficar deixando, porque às vezes pode comprometer. Não comprometeu, hein? Não comprometeu, porque o Palmeiras até então tava segurando 0x0. da forma que tava, né? O 0x0 tomando um sufoco de... não era bom. Ah. É o talvez seja o segundo melhor resultado de empate. Não, né? Pela circunstância do segundo tempo, era bom. Era bom o 0x0. É, pelo que estava acontecendo no jogo, sim. Mas pelo que o Palmeiras jogou no primeiro tempo e eles no segundo tempo, acho que o empate seria o óbvio. Um bom goleiro. O Palmeiras fez o primeiro tempo e eles fizeram o segundo tempo. Verdade. Então o empate seria o justo. Mas numa bola despretensiosa do cara, que chutou meio sem força, bate num, bate no outro, vai entrando. E me parece que o Prass ficou naquele negócio do... golpe de vista. Do golpe de vista. Vai sair. Ele não saiu, né? Um bom goleiro. Falhou um, também. Um bom goleiro. Não sei se ele falhou, mano. Não sei se estava no ponto dele pegar. Eu, honestamente, eu achei que não. Tem que pular. Tem que pular. Não, eu acho que não Domênico, foi nem falha. Não sei nem se ele pulasse. De defender a bola. Eita, não sei se ele pulasse, se ele pegar. Não dá pra saber ali. Mas não dá pra criticar o Prass, não, gente. Se não fosse dá. O Denis, estavam descendo não dá, não, mas não dá pra criticar o Prass, não, porque o Prass fez um partidão também. Não, ele fez umas defesas legais. Mas uma coisa não elimina a outra. Tudo bem, mas eu acho que não foi aí é uma junção de coisas. Acho que o primeiro, não pode deixar o cara chutar dali. Ah. A única chance dos caras que eles tinham, porque nas bolas alçadas na área, vocês podem falar o que vocês quiserem. Teve acho que 1000 escanteios pros caras. O Luan não jogou muita bola. Teve, o Luan jogando bem, bem. O Mina bem. Então, assim, não teve. Mina mais ou menos, porque o Mina teve uma hora que tomou um caldo do cara ali no canto ali. É. Que levou perigo dos caras. Mas também só foi esse. Você lembra que o Luiz Araújo mostrou a realidade do Mina, né? Num contexto geral, num contexto geral, jogou bem. O problema não foi nem de Mina, não é, o problema não é esse. Foi o conjunto. Eu tenho uma coisa aqui comigo, o Palmeiras ele não tem laterais, né? Definitivamente os laterais do Palmeiras não funcionam. Às vezes, na maioria das vezes, o time ele ganha o jogo pelo meio de campo, né, Sombra? Mas também as laterais ajudam muito pra você ganhar um jogo. Se abrir... o time, sabe? O Palmeiras hoje, ontem, ele tava dois caras improvisados, cara. Já tá não marcado. Existe um time jogar com ele. Por que não pôs o Mike lá? Deixava o Tietchan no meio. Sabe? Principalmente quando ele tirou o Zé. Eu acho, sabe? Tirou o Zé? Eu achei que, nesse contexto, acho que as substituições, não, sabe? Tirando do Borja, de novo, acho que ele substituiu mal o Dudu. Acho que ele poderia ter colocado um lateral mesmo de ofício. Não tinha o Egídio? Acho que o Egídio nem foi, né? Tudo bem, você improvisa ali. E outra coisa, o Juninho de lateral esquerda, ele não vai bem não, hein? Não adianta você vir me falar que o Juninho é lateral esquerdo, já jogou. Ele é zagueiro, velho. De lateral, você percebe quando... tem jogador que você percebe quando pega na bola? Não tem cacuete de jogador, né, cara? É cacuete de cara que desarma. Mérico, podemos dizer então que o elenco do Palmeiras, com todo o dinheiro, foi muito mal planejado? Não sei se a palavra é mal planejado. É sério? Não sei se é mal mas planejado. Tem equívoco. Eu acho que se com tanto elenco, dinheiro não elenco, tem lateral, o elenco, há um equívoco. Na lateral existe, Sombra, só que mas os laterais não estão funcionando. Você tem, por exemplo, o Jean é o cara, o lateral, né? Tá machucado. Então, o Jean seria o cara. Tem reserva, mas não foi colocado. O reserva é o Mike, não foi que trouxeram aí. Não foi colocado, mas é uma opção do treinador. Na lateral esquerda, você tem, a princípio, quando contrataram o elenco, Zé Roberto e Egídio, tá? Zé Roberto ficou velho, não dá pra jogar na lateral esquerda. Egídio tá mal ali. Mesma partida. Aliás, o Egídio tá mal ali. Tá vindo mal, já né? Vem vindo mal há um tempo. Tanto que trouxeram o Juninho pra atuar de zagueiro e de lateral. Eu acho que o Juninho, ele pode jogar de lateral, desde que fique lá atrás e não saia pra frente. Não adianta querer se aventurar na frente. Não consegue dar um drible. Sabe zagueiro de perna dura? Parece que tá calça molhada. Tomou sopa de gesso. O Borja e o Juninho. O Borja na frente. É isso aí, Ale. O Borja na frente e o Juninho subindo e se aventurando querendo driblar. Parece que tá de calça molhada pra cacete ou de gesso. Parece o Robocop. A perna dura, sabe? Não, é ruim, cara. Robocop ruim. Dançando. Não dá, viu, Marcão? Não sei se você assistiu. É aquele. Assisti. Não é parece... isso, Marcão? Eu tô errado? Não, não, tá certo. Não parece isso? Não parece dá essa impressão? O Ivanovic, vocês assistiram do Chelsea. Tô errado, não? Durão, se eu tiver pra falar. Mas duro, cara. Sabe zagueiro, uma coisa assim? Zagueiro improvisado na lateral. E lateral tem que ter o gingado, né, velho? Gingar pra um lado, pro outro, pra poder driblar e tal, aquela coisa toda. Agora, infelizmente, o resultado foi péssimo. Foi, talvez tenha sido. Pior opa, que esse resultado, opa. Só se tivesse tomado de 2-3. Porque o Palmeiras não fez o gol, o maldito gol fora. Exato. E acontece o seguinte, você fala assim, mas ganha de 1-0 aqui, mas 1-0 aqui é pênalti, filho. Pênalti não garante o Palmeiras nas quartas. O jogo da volta o Palmeiras vai, só em setembro, agosto. Isso é ruim. Pra mim é ridículo. 9 de agosto. Mas vocês querem o quê? A Libertadores é o ano inteiro. Mas um mês acharam legal quando falaram aí? Confronto, eu acho ridículo. É absurdo. Ridículo. Podia dar essa parada de uma fase para outra. Exatamente. Podia dar essa parada de uma fase para outra. Entre um confronto e outro, tinha que ser uma semana. Joga uma semaninha, beleza. Lógico, não. Isso é planejado. Ridículo. É, enfim. Mas, o Palmeiras tem Brasil, que dar graças a Deus que é daqui um mês só, gente. É, porque o Palmeiras é bom, o Palmeiras recuperar, pode talvez, olha, aí alguns jogadores que estão fora. O Moisés pode ser que jogue, mano. Você vê só como é que é. O Moisés que não... Ah, mas aí também eu não colocaria pegar... não, hein, Domênico? Não, não, eu estou dizendo que ele pode estar à disposição, não que ele vá jogar, entendeu, mano? Mas, por exemplo, é um jogador que nós não contávamos mais, se tivesse a Libertadores até junho, ele não ia jogar de jeito nenhum. E ele vai poder jogar ainda. Ele vai poder jogar. Felipe Melo, entendeu? Provavelmente vai estar recuperado. Pode ser o Felipe Melo? É. Entendeu? Agora, ficou difícil? Ficou bem difícil, hein? Ficou bem difícil, sim. Eu acho que o Palmeiras tem time para passar de fase contra o Barcelona. Ele tem totais condições de meter 2-3 nesse time. Tem totais. Você pegar papel, é melhor que os caras. Só que não está mostrando em campo que é melhor. Isso que o torcedor fica desconfiado. Vai passar? O torcedor está desconfiado. Vai lotar a nossa arena? Vai lotar a arena. Você vai ver o jogo de vai estar entupido de nego. Só que não tem garantia de passagem, cara. Porque precisa se fazer... uma vitória, e não é uma vitória só ganhar. Não. Você ganha de dois gols de diferença. 1-0 é maldito. Se quiser passar, é dois gols. Esse gol mais fora de casa é uma desgraça. Você tá 2-0 pra você. O cara faz um gol... No finalzinho, acabou o jogo. Acabou morto. Acabou a classificação. Quer dizer... E se o cara faz no começo... Vamos supor que o Palmeiras estivesse ganhando, mesmo jogo. O Palmeiras tá ganhando 2-0, 40 e... Vai até 48. Dá 47 minutos, o cara desce num escanteio, cabeça na bola, gol. Acabou. E aí? Acabou a classificação. É isso aí. Num lance. No começo do jogo, os caras fazem um gol, dá desespero. E os caras, e vou repetir aqui, muita gente falou, o time é ruim e tal. O time do Barcelona, se você pegar a primeira fase, ele não joga bem em casa. Sabe por quê? Fora de casa. Ele não consegue... Propor jogo. Ele é o time que gosta de jogar na base do contra-ataque. Então, a coisa é pior ainda aqui. É isso aí. Não pense que vai ser coisa fácil, não. Tem nada fácil pro Palmeiras, não. Meteram 3 no Botafogo aqui. Não. O Palmeiras vai ter um sério problema. Sério problema mesmo. Ó, sem querer polemizar... Isso aí, menino do Rio. Sem querer polemizar... Sem querer. Já. Mas a mídia não exagerou demais também quando começou a elogiar tanto esse elenco do Palmeiras aí, falando, nossa, porque é o melhor elenco do Brasil e etc e tal. O elenco do Palmeiras não é superestimado, cara? Porque eu fiz um comparativo aqui com o elenco do Corinthians, que era criticado no começo do ano, mas o cara, ele conseguiu acertar as peças ali e o time do Corinthians tá jogando bola. Se comparar o time do Corinthians com o time do Palmeiras hoje... O Palmeiras talvez leve vantagem em duas posições só. Só. Um é o zagueiro Mina e o outro é o Dudu. Você sabe o que acontece, mano? Você pode ter razão, mas aí você tá colocando em questão o futebol desenvolvido pelos nomes de 1 a 11. Pelo futebol desenvolvido pelos nomes de 1 a 11, pelo praticado no momento, é lógico, o Corinthians está muito bem e vai levar um equilíbrio para esse combate. Vai levar. Nos 11. Mas é inegável que se você for pensar... No todo, no não todo. Não dá pra contar, no todo, total geral. O Palmeiras tem mais jogadores, tem. Né? Tem. Tem jogadores que não estão conseguindo. Nem o reserva, nem o titular estão jogando bola. Então, mas aí é outra coisa. Mas é que tá, Domênico. Mas é o campo que tem que ser levado em consideração, não é o papel. A mídia, ela supervalorizou demais o Palmeiras. Inclusive, eu vi aí de alguns casos... Quem me garante? Então, vamos lá. Na mídia, então, eu te respondo. Que o Palmeiras era o Real Madrid do Sumaré, velho. Eu te respondo dizendo o seguinte. Tira aí. Se vier a China, o Diaba 4 aí, carregar 3, 4 Corinthians, acabou o Corinthians, mano. Aonde? Sim, senhor. Não tem reserva altura, não, filho. Não começa a achar também. Vocês são bambambam, que não é bambambam, não, filho. Então, vamos lá. Tá jogando num contexto. Treinador acertou o time. Time bonitinho, Sombra. Mas não tem esse negócio. Não se acha, não, filho. Calma, mano. Vocês estão loucos? Agora a mídia toda, os jornalistas, todos são tudo. Eles estão tudo errados, então. Sim, porque geralmente alguns são muito puxa-saco. Você que é corintiano que tá certo. Alguns são muito puxa-saco. Puxa-saco? A maioria dos caras são tudo corintiano, para, meu. Eu posso falar? A maioria da imprensa é corintiana. Você falou, se a China vier e tirar 3-4 do Corinthians, vamos lá. Durante algum tempo aqui, o Corinthians ele perdeu aí por 4 jogos, 4 jogadores, não foram 1, ou 2, ou 3, 4. Foram 3. O Corinthians ele perdeu 2 jogadores ali, não, foram 4 porque os 2 tinham sido convocados pela seleção do Paraguai. Foram 3. Só que um acabou se lesionando, que foi o caso do Balbuena. Mas ele tinha sido convocado para a seleção do Paraguai. Não, tô falando do Romero. Então vamos lá, o Corinthians ele perdeu... Não, o Romero ele foi para a seleção, quem não foi o Balbuena. Mas aí é reforço. Não. O Corinthians, ele tinha ali, 2 jogadores convocados pela seleção brasileira, que foi o caso do Fagner e do Rodriguinho, e 2 jogadores convocados aí pela seleção do Paraguai, que foi o caso do Balbuena e do Romero. O Balbuena acabou não indo para a seleção do Paraguai porque ele havia se machucado, mas ele havia sido convocado. O Corinthians, ele perdeu 4 jogadores durante 4 jogos. E nesses 4 jogos, o Corinthians, ele venceu os 4. O Corinthians venceu os quatro. O time do Corinthians, ele não depende de um nome ou de outro. O time do Corinthians, ele depende de um esquema que tá bem montado pelo Carilli. Vamos ver. O Corinthians, ele não é refém de jogador. O Palmeiras hoje ele é. Se no jogo do Dudu, ele faz muita falta. Mano? Se não joga hoje, talvez o Mina, ele faz muita falta. Mano, se vocês perdem. Não, se tira uma peça ou outra. Desculpa, mano. Assim, igual. Mano. Se o Corinthians aí chega num combate, aí num clássico, e não pode contar, por exemplo, com o Jadson, e de repente não pode contar com o Pablo. Já muda, hein? Isso aqui é pior. Tira Jadson e Jô. Acabou. Para, não tem esse negócio. Mano, vamos ser realistas, gente. O Corinthians ele possivelmente pode ser que perca. O Corinthians, ele, volto a frisar aqui, o Corinthians ele tem quatro jogadores que estão aí com dois cartões amarelos. Três são titulares: Gabriel, Rodriguinho e Jô. É, se o Corinthians tomar aí talvez aí um ou dois cartões aí que impossibilite esses jogadores de estarem presentes contra o Palmeiras, vocês vão ver que o Corinthians ele vai jogar duro da mesma forma. Não, vai jogar o duro, o Corinthians ele não depende de um jogador. Jogar duro não significa que tenha a mesma qualidade. Também concordo que o esquema do Corinthians, o entrosamento tático... Sim, mas ninguém tá falando nada disso. Ele é fundamental dentro do Corinthians, mas se dentro desse entrosamento você perder aqueles que estão fazendo sucesso, cai. Cai bastante. Não tem dúvida, se gente. Tiver reserva. Principalmente se não tiver reserva. O Arana não tem reserva, o Jô não tem reserva. Tem. Lógico que não tem. Ué. Ah, mano. Ó, mano. Ué, peraí. Você tá brincando. Você tá querendo brincar de novo. Casinho, mano. Tá iludindo, hein, mano. Tá iludindo. Para. Tá dando uma mala, hein, cara. Não bota mala. Olha aí, ó. Faz aí. Faz aí o mano a mano. Faz aí, ó. Mano a mano, Corinthians e Palmeiras. E vamos ver quem leva vantagem. Tá de brincadeira. Daqui a pouco, mano a mano, Corinthians e Palmeiras, mas os corintianos e palmeirenses não vão poder participar. Boa. Boa. Beleza, eu espero que vocês tenham a decência. É, eu também espero. Você espera a decência de mim? Eu pensei que você nem colocasse isso em questão. É. Não, seu indecente. Às vezes vocês deixam o anticorintianismo de vocês aflorar. Ah, para, vai. Vai, ô. Papo amarelo. Ai, ai. Espero que vocês tenham a decência e o discernimento. Forma. Olha, nem a internet tá suportando esse seu papinho aí, ó. É, muito ruim. Botou a mala, hein? Ah, tá botando a mala aí, hein? Daqui a pouco você vai tocar uma de soberano, né? Só falta essa. Só falta, hein? 3284-7097 é o telefone que você vai participar, ligando e dizendo todo dia, dia de clássico no McDonald's. Você ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Dizendo voo de 99 Corp, você ganha um kit da 99. E o número pra você participar... Mandando aí a sua cornetada, gravando a sua mensagem de áudio, é o 94-353-0150. É o número do nosso WhatsApp. Dá a sua cornetada aí, 94-353-0150. Mande sua mensagem, tá bom? Estádio 97, da Energia 97, que tem o oferecimento do Banco 24 Horas. Você não paga nada mais para usar e tem sempre um pertinho de você. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vou falar agora do PES. É isso aí, uma dica sensacional para você que é fã de futebol e de game. Agora você pode comprar o PES 2017 a partir de R$ 99,90. Isso mesmo, o único game que tem o Brasileirão completo e a UEFA Champions League com exclusividade está com uma promoção incrível. A partir de R$ 99,90. O PES 2017 é incrível. Além de poder jogar com o Timão na Arena, com o Palmeiras lá na Arena, o Santos na Vila e o Tricolor no Morumbi, você tem a Libertadores e a UEFA Champions League completa. E olha, os gráficos dos estádios é impressionante, né? É impressionante, cara. Vou até exemplificar pra... A Vila Belmiro, com que detalhe? Não, é sério. Perfeito. É sério. É mesmo. Não é? Muito. Perfeito. Muito bem feito, cara. O Morumbi... Todos os estádios são uma maravilha. E ó, ainda tem o Barça com o trio MSN, o Liverpool com o Coutinho, além de um controle de jogo e um realismo animal. PES 2017 está a partir de R$ 99,90 nas melhores lojas. Não perca tempo. Vai buscar o seu agora. Boa. Boa, boa, boa, boa. É isso aí. Vamos aos ouvintes. 3284-7097. Os primeiros ouvintes que vêm no oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia? Você merece Extra Gol? Beba com moderação. Ó, fiquei sabendo que vem uma musiquinha aí em homenagem ao Alê e o Romero. Sério, cara. Sério. Chupa, Alê. Sério. Alê, olha... Eu homenagem, não sei... é homenagem. Deixa eu ver. Eu não sei se é bom pra você ou é pro Romero. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui que o nosso produtor aqui mandou. Ontem um ouvinte, inclusive, cantava muito bem. É. Ele fez uma homenagem também. Ih, eu fiquei rapaz. Muito emocionado. Olha aí, vem, vem uma musiquinha pro Alê se render ao Romero. Será? É. Vamos ver, né? Vamos ver. Será? Mas peraí. Fala. Cadê o negócio da aposta aí? Ah, tá fazendo. Calma. Ah, tá fazendo. Tá bom, tá. Tá fazendo, então tá subindo. É, tô lá manipulando a situação do meu. Não, segurada aí, mano. Tô lá forjando provas. Você tá acusando, mano? Não. Mesmo eu, porque se fosse quem... Fez, ó, eu deixar pra lá, paga aí o que você deve pro mano. O que é justo é justo. Vambora. Pois é. Pois é, tem a humildade de fazer isso, Alexandre Oliveira. É. Agora, ô mano, quem vai fazer essa aferição, essa perícia, na verdade trata-se de uma perícia que a produção da Energia 97 está realizando aí na censura Badam de ontem. Badam Palhares. É. Não, não é o Badam Palhares, é o Bá. É só o Bá. Não é o Badam, mas é o Bá. É o Bá. O Bá, que você sabe, tem quase que uma relação extremamente íntima com você, uma coisa quase sexual com você, ele mesmo que tá fazendo a perícia. Então, mas o Bá, ele é um cara que... Não sei se pelo bem ou pelo mal do programa, ele muitas vezes simula situações aí pra me prejudicar. Ele faz isso, ele gosta de mim, mas Lá nunca deitou no chão rolando e fingindo contusão. Não, não. Ele nunca simulou orgasmo também. Ele faz também isso, não, De vez em quando ele faz. Não faz, não. Vamos ao telefone, toca Asdrubal, vai, começa com ele, Asdrubal. Você é o jogador do cano. Ai! Fala, mano. Porco vendido. Eu pedala, mano. Você é um chupador de cano. Ai! Qual que é? Senta e pedala, mano. Você é um chupador de cano? Ah, o Alê Oliveira. Ai, não, hein? O Alê Oliveira tem por isso. Que é isso, Alê? E Alê? Ele é, mano. Tá me olhando. Alô. Melhor música que tem essa. Quem fala? Márcio. Ô, Márcio, tudo bem? Tudo. Márcio do quê? Márcio Luiz Félix. Félix. Quantos anos, Márcio? 4.0. 4.0. E o bairro? Jardim Centenário. E aí? Jardim Centenário? E aí, Mota? Que é, Mota? Que é, Mota? Eu? Ah, é o Benjinha. Eu? O Benjinha, e aí? Eu? Trouxa. Eu? É um trouxa. Eu? Isso, eu? Bah. E o Bah? Centenário. É, Zona Norte, São Paulo. Ah. Zona Norte, falei, amigo. Zona Norte, Cachoeirinha. É, Mota. Vou dar um abraço aqui pro time do Centenário aqui do. Ah, vai, lambei um ovo. Sofinha, gente boa. Centenário, time vai, Centenário. Tá saco do bem. Centenário. Eu conheço. Saco do caramba. É o chamado amostra grátis, todo mundo ganha. Nada. Ó, velho, e o time? Eu sou o maior time do mundo, o que tá invicto até agora. É o Santos. Não, o Corinthians. É, o Corinthians. Não, eu tô falando da Libertadores, amigão. É certo. Tô falando de campeonato de verdade. Libertadores invicto. Ô, amigão. É, chupa. Campeonato de verdade é o campeonato brasileiro. Chupa aí, bom. Agora é, de verdade é o campeonato brasileiro. Que adianta falar também e não ganhar, chupa, é. Você pode ver, a Sul-Americana só tá tendo importância agora porque o Corinthians tá participando. Pois é. Nossa, que bobagem. Concordo, concordo. Começou ontem, cara. Começou ontem, então, o Libertadores... A Libertadores sem Boca e sem Corinthians, cara, na boa. Notícia... Ela perde muito em qualidade. Aí, atenção, Santistas, notícia de última hora. Nilmar fechou o contrato até o fim da próxima temporada. Santista Aiada pode comemorar. Pode comemorar. Pronto, comemorou, chega, volta Corinthians. E comprar a vacina antigripe. Vamos lá. Será que ele vai enganar que ele enganou no Coringão? Quem vai bancar o salário do Nilmar aí é aquela empresa lá que só cuida de idoso. É... Ô, amigão! Ah. Isso mesmo. Ai, ô, mano, amigão, com relação ao time do Corinthians, mano. Acredito, mas foi a primeira vez que eu liguei e já consegui, cara. Ah, não acredito. Ah, tem que sorte, hein? Desliga aí, vamos ver. Nossa, se você cruzar a Gisele Bündchen hoje aí na rua, cara, dá ideia que é capaz de doar alguma coisa. Então, casado, hein? Tô aqui com a esposa. Ah, tá. Se a Gisele que te quiser, você não vai querer. Que bola fora, hein? Não. Ah, tá bom. Tá você numa sala, você e a Gisele. Não complica o homem, que a dona encrenca tá lá ouvindo, mano. Quem tá ouvindo o quê? Ela nem gosta da gente. Ela tá cozinhando, ó. Mas o... Tá lavando uma louça, vai. Ô, Marcel. Oi. É, o Corinthians ele vai enfrentar a Ponte Preta agora no final de semana. Sim. E o Corinthians ele tem três jogadores titulares que estão pendurados, cara. Gabriel, Rodriguinho e Jô. Sim. Preocupa, cara, esse número de jogadores aí com dois cartões amarelos, sendo que o próximo jogo depois da Ponte é o Porco? Ah, sempre preocupa, né, mano? Porque vocês estavam falando agora há pouco mesmo aqui dos elencos, né? O Palmeiras tem o melhor elenco, mas as peças não estão funcionando e o Corinthians tem... pouco elenco, mas as peças funcionam e quem sai... Bom, o Paulo Roberto deu conta do recado contra o Grêmio, quando o Gabriel se machucou. É, ficou, tomou terceiro amarelo. Terceiro amarelo foi. Isso. O Pablo tava machucado, o Balbuena tava machucado, então o rapaz lá, o... Pedro Henrique. Uhum. Então, assim, por mais que você discuta, porque o Corinthians tem um elenco menor, inferior mesmo, eu concordo com o de Palmeiras, até mesmo do Santos, São Paulo. Com medo, mas né? Só que, lembra que falam que o Corinthians treina os reservas do mesmo modo que treina o time titular? Então, não é questão de quantidade, sim, de qualidade no momento e está pronto para poder participar. Eu concordo com o Mano, não pelo modo de ser corintiano, mas também, imagina, por exemplo, Borra, o Palmeiras. Poxa, o Palmeiras está com um centroavante, cara, que acho que caberia em qualquer time aqui de São Paulo. Todo mundo mas queria, não está jogando, entendeu? Não está jogando. Então, eu acho que o Palmeiras deveria colocar o Roger Guedes no lugar dele, sei lá. Tá feia a situação do porco, né, cara? É. Não, assim, a gente tem que analisar feio o futebol caço. Como vocês analisam, né? Eu acho que vocês analisam um... Não somos nós que estamos na zona, não. Ah, mas queria estar na zona. Broxa. Né? Queria estar na zona, Ale? Gostaria muito. Na que vocês estão, não? Eu gostaria muito porque... Mas a gente a vai zona que o São Paulo tá é aquela zona do Aroxi, velho. Mano, São Paulo não pode cair, não, cara. Não é menos 6, menos 4. Conhece, quatro, né, mano, ali? Não sabe nem contar, né, o corintiano. Não, desculpa, sabe nem mas, é menos 4. O que tem no tal do Aroxi aí que o mano gosta aí? Ali é só. Ali ele gosta. Não, a zona que o São Paulo tá é aquela do Aroxi. O mano gosta daquele. Não vale a pena tá, não. Mas o... Meu irmão é frequentador ali. Oi. Quando eu falei aí a respeito dos elencos, se a gente parar pra analisar aí no mano a mano, ó, Fernando Praz hoje é o Cássio. O Cássio tá melhor que o Praz. Não, o Cássio no então, momento é o Cássio. Pois é. Lateral direito, você tem ali, ó. É, o Jean, que era o titular, mas tá machucado. Agora tá. Não, mas vamos comparar com o Jean. Que ter. Não, o Jean ele tá fora de combate. O Jean só volta em setembro, gente. Ah, é? Você tem ali, ó. O Fagner contra qualquer um que o Palmeiras tenha. Inclusive até o próprio Jean. Quem que é melhor? É o não, Fagner. Ele tá jogando melhor. Você pega Balbuena ou Mina? O Mina é melhor. O Mina é melhor, hein? Tudo é melhor pra vocês, mano. Não adianta você fazer. Você tá falando com corintiano. Não, eu tô sendo imparcial. Não, você tá falando com corintiano, tudo é melhor pra ele. Balbuena é melhor que o Mina. Tudo é melhor pra ele. Todos são melhores. Balbuena é melhor que o Mina. Ele falou que o Mina é melhor. Ele falou que o Mina é brincadeira. Estão de brincadeira, só pode ser isso. O Mina é melhor. O Mina é melhor. Eu acabei de comparar Balbuena e Mina. Eu falei que o Mina é melhor. Ganha nos dois zagueiros e pega nas duas laterais. Não, não ganha nos dois zagueiros. Entre Pablo e Lu. Luan, eu prefiro o Pablo. Então, o Luan, você pega lá. O Luan é campeão olímpico. Fecha aí. Ué, o campeão olímpico. Quem é Luan? Sabe brincadeira? Campeão olímpico. Campeão olímpico até o Gabigol é. O Gabigol tá. Ah, o Gabigol é ruim. O ouvinte quer falar, gente. O ouvinte quer falar. O Márcio quer falar. Tudo bem, é corintiano, mas pode. Desculpa, gente. Não, desculpa, mas eu não sabe fazer conta, mas. Estou falando que. Então, Dodô, o que você prefere hoje? Jô ou Borra? Borra. Bom. Hoje, como eu sou honesto pra te falar, eu prefiro o Jô. Que mais? Então, só. Né? Acabou. Fomento, não, acabou. Acabou. Só isso que tem. Acabou. Só. Acabou, amigo. Acabou, filho. Então é o seguinte, que você quer mais? A cada ouvinte que entrar no ar... Tá louco? A cada ouvinte que entrar no ar... A gente pergunta um. Não, porque a gente não vai ter 11 ouvintes pra entrar no ar, né? Bota. Então, a gente vai fazer... A cada ouvinte que entrar no ar... Mas o ouvinte é corintiano, ele não pode dar palpite. Não pode dar opinião. Não. Então eu gostaria só de terminar a escalação. E eu gostaria que vocês, ao invés do ouvinte, então, que é corintiano... A gente ia fazer. Que vocês façam aí... Que vocês façam a avaliação de vocês. Eu tô fazendo Cássio... Ó, Cássio ou Fernando Praz? Vamos lá. Quem que vocês preferem? Peraí. Agora, assim, desculpa. Antes de começar... Vale coluna 1, coluna 2 ou empate, hein? Claro. Pode acontecer. Tudo bem, claro. Pode acontecer. Claro, óbvio, não é obrigado a achar, não, olha. E vai estar em jogo o que está em jogo. Evidente. Então, é o futebol praticado e não o nome. Sim. É isso? Sim. Eu acho. Sim. Que é isso é o correto, né? É isso aí. Claro, né? Claro. Então, olha, agora na participação do Márcio, nós vamos falar aqui da... Zazar. Antes eu queria saber o seguinte. Antes disso, Domênico, qual é o time do Palmeiras? Vamos lá. Praz. Ah, tem vários, né? Tem vários times. Não, mas você tem que pegar aquele que você acha o melhor. Vamos lá. E vários e nenhum ganhou do Barcelona, hein? Jean, Mina, ganhou, Luan, né? Infelizmente, e Zé Roberto. Hã? Jean, Mina, Luan e Zé Roberto. Jean, Mina... Não, Zé Roberto não. Mas vale colocar o jogador que tá machucado Jean, e fora de combate? Jean, Mina, Zé Roberto, assim? O Jean é só 20 de setembro. Você não vai pôr o Luan? De pôr. Vamos lá. Eu falei... Zagueiro? Jean, Mina, Luan e Zé Roberto. Ah, o Luan. E Zé Roberto, bom. O Luan pode ser o Luan. Mas o Jean não tá em atividade, né? Tá machucado. Não. Gente. Time base. O time base. O time base. Se tiver, é que ele não tá jogando, como a gente vai... Ué, a partir do momento que o cara só volta em setembro, você vai escalar o cara? Mas pode escalar, o Fábio vai dar um... Mas você vai julgar pelo que ele fez até agora, esse ano, gente. Beleza. Mas tudo bem, pode pôr, o Fagner vai ganhar de qualquer jeito. Mas você já tá de um jeito que você acha que a gente vai ser tendencioso. Não tem jeito. Que é isso, bicho? Tá muito magoado, tá muito... Quanto rancor, quanto medinho. Muito medinho. É medinho, mano. Mano, é que vocês tentaram discutir algo que era pra terminar em 10 segundos, vocês querem demorar uma hora. Wagner. A gente tem 2 horas. Balbuena, Pablo. Balbuena. E Guilherme Arana. Pablo e Arana. E Guilherme Arana. Isso é bom. Muito bem. Então vamos lá. Bom. Vamos lá. Bom. Vamos lá. Quem vai votar agora vai ser Marcão e Chefe. E Ale Oliveira. Os três muito vão obrigado. Votar agora. Precisa ter 3 pra caso de desempate. Sim. Né? Então vamos lá. Marcão, Prazo ou Cássio? Hoje o Cássio. Cássio. Cássio. Empate. Empate deu Cássio. Primeira vitória do Corinthians. Marcão, Jean ou Fagner? Eu prefiro Jean. Fagner. Pelo que ele está jogando ou porque você prefere do o que vale é o que fez esse ano? Então, vamos Fagner, deixar claro. O Fagner vem numa queda de rendimento aí, tá. O Jean agora se machucou, eu prefiro o Jean. Bela o queda. Ale Oliver. Tá queda, Wagner. Assim. Tammy Gretchen. Como é que é o negócio? Tammy Gretchen. Tammy Gretchen. É, Chefe Benedetti, fazendo as férias da RG, nosso santista cozinheiro. Fagner. Fagner, Jean, deu Fagner. Muito bem. Mina ou Balbuena, senhor Marcos Mano Cover? Mina, óbvio. Alé? Mina. Já perdeu o Chefe, não precisava nem dar a sua opinião. Ah, então tá bom. Já perdeu. Nossa. Que desprezo. Obrigado. Economizando tempo. Vamos lá, Marcão. Luan ou Pablo? Hoje o Pablo. Vocês estão loucos. Alê Oliveira? Luan. Vocês estão de brincadeira. Para. Chefe Benedetti, não sinta-se pressionado nesse momento. Agora bom, o seu voto, o seu voto nesse não, momento, brincadeira, ele é erva. Muito importante. Eu acho que são equivalentes. Não tem um... Eu acho que os dois... Deu empate. O Luan acabou de voltar de lesão, fez 2 jogos. Tá louco. Brincadeira. Calma, mano, o Pablo é o melhor zagueiro do brasileiro hoje. Não interessa. Tá não é, nesse cara. Momento, a sua opinião não vale nada, mano. Calma, mano. Isso é de brincadeira. Isso mostra que vocês são antes. Deu um empate. Deu um empate. Eu vou fazer o quê? Vocês estão jogando, peraí, vocês estão jogando o Luan por esse ano? O Luan jogou 2 partidas. E as duas que jogou já deu um pau nesse aí. Você falou. Aonde? Meu Deus do céu. O Pablo ou prego? O prego, dá uma analisada na tabela do Pato Brasileiro. Prego. Como prego. Como prego. Dá uma analisada na tabela do Pato Brasileiro. Vê o que é a zaga menos vazada. Dá uma olhadinha lá. Isso aí. Dá uma olhadinha na zaga menos vazada. Só um minuto, mano. Só um minuto. Só um minuto. Só um minuto. Segurada aí. Só um minuto. Dá uma segurada. Aí. Que festa aí, ó. Marcão, Mano Cover. Manda. Zé Roberto ou Arana? Hoje eu prefiro o que tem cara de flanelinha, o Guilherme Arana. Arana. É. Arana, flanelinha, Ale Oliveira. MC Arana. MC Arana. Chefe, mais uma vez, seu voto não vai valer. Não! Então nós atuamos aí na defesa. Nós temos aí dos 5 jogadores que compõem o sistema defensivo. Nós temos uma vitória, por enquanto, de 3 votos pro Corinthians, 1 pro Palmeiras e 1 empate. Uhum. E um empate que é extremamente contestado, mano, mas não tem nada de contestado. Isso já mostra, a goleada do Corinthians. Não, calma. Hoje é a melhor defesa do 11 jogadores no time. No próximo ouvinte, nós vamos fazer o meio de campo dessa batalha. Gostou? Fala, Márcio. Ô, Marcião. Tem estádio 97? Tem estádio? Não. Sábado? Estádio 97 não, é de segunda torcida. A sexta. Não, tá falando torcida. Não, se vai ter eu não sei, mas nesse momento não tá na ficha. Não vai ter. Não. Então tá bom. Fica tá bom? Pra próxima. Eu vou fazer o merchan pra vocês aí. Merchan. Todo dia de clássico no McDonald's. Boa. Opa, todo dia de clássico no McDonald's. Você ganha um par de vouchers. Boa, boa. Tá, Mac oferta. Pra levar a patroa. Não. Nós não estamos nesse momento, estamos num período onde não há prêmios da Bozano. Fique atento. Nós temos hoje prêmios da 99 Corp e do McDonald's. Da 99 Corp é do. Eu não vi ainda. Eu tava de férias, tava de viagem. Mas beleza, cara. Fico feliz. Fico feliz de ter olha, é, vou. Ó, vou te dar uma dica. Vou. 99. Vou? Eu tô dando a dica. Vou. De? Vou de. 99. Sim, não deixa de ser um táxi. Mas um táxi da 99 Corp. Vou de 99 Cop. Ah, rapaz, mas você é muito inteligente fora o time, você é um cara esperto demais. Ah, o time, tá o time também. Eu quero mandar um abraço pro Bambai, que mora em Panorama, lá no Mato Grosso do Sul. Ah. Pra minha esposa, eu amo ela, Cláudia, São Paulina, infelizmente. Né? Cláudia. É, São Paulina, tá, por quê? Eu já vi que quem sustenta a família é ela, né? É. Não, sou eu. É. O cara mandou um... Sou eu. Eu vou, meu filhinho aqui de 2 anos, Gabriel, vai ser corintiano, graças a Deus. Já é, né? E amanhã minha filha completa 18 anos, a Rebeca. Ô, já, velho? Pra ela, é. Já dá pra ir, hein? 18 anos? Quantos anos você tem, meu velho? E o outro tem 2, é isso? É. O que você fez nesse intervalo de 16 anos aí, cara? Fez gol no treino aí, hein? Fui escolhendo a próxima candidata. São mães diferentes. São mães diferentes. Ah, você é um pegador, hein, cara? Quantas mais você vai ter? Você é um pegador, hein? Quantas mulheres mais você vai ter? Não, eu só sou daqui de 18 anos, né? Agora não, acho que eu parei agora. Ô, é Marcião. É tipo o Oliveira, hein? Ah, o Marcelo é meu bonde, hein? Olhou pra mim e sorriu, pau no bombril. É mesmo? Gente, eu sinto vocês pra caramba. Vocês são lá no ônibus, lá eu trabalho com ônibus. Fico ouvindo vocês lá, dou risada à toa sozinho. Pessoal fez que eu sou louco, rindo de vocês lá. É. Mas obrigado por vocês ajudarem a gente a passar o nosso tempo de trabalho lá, mas ser mais agradável que é osso, viu, cara? Vocês ajudam bastante mesmo. Valeu. Trabalha no que mesmo? Sou cobrador de ônibus. Ah, é osso. Estão querendo acabar aí com a tua profissão, isso é um absurdo. Então, o nosso amigo lá, o prefeitinho modinha quer acabar, mas tudo bem. Gente, tem problema, né? Pode acabar. Estão querendo acabar com profissões, em breve o ser humano não vai ter mais onde trabalhar. Logo, é sério. Tudo. Vai ter tudo pela internet, né? Você vai dar aula pela internet, estuda pela internet, você pega ônibus, não sei nem sair de casa. Vai fazer o quê, né? A vida, né? Mas, ô Marcião, só fica andando dinheiro pro Zuckerberg. Cobrador bom. Cobrador bom e firmeza é aquele que deixa passar por baixo da catraca ou então deixa entrar pela porta do fundo lá. É verdade. É verdade. Eu também acho, mano. Ô, mano, mas assim, cara. Você deixa entrar pela porta do fundo aí, Marcião? Que isso? A linha que eu trabalho, cara, é meio osso, né, cara? A gente então faz meio de campo com o pessoal lá. Ô, Marcião. A gente não pode deixar muito. Doeira, assim, né? Porque também fica avisado depois, né, cara? Já tem um monte de coisa, então a gente tem que ser flexível com algumas coisas aí. Ô, Marcião. Oi. Você deixa o pessoal entrar por trás aí no busão que você trabalha aí? No busão, Isso. Já. É. Eu quero também mandar pior quando você deixa o chefe Benedetti passar por baixo, ele entala. Uma brincadeira preconceituosa, boba. Uma brincadeira idiota, preconceituosa. E daí que ele é gordão? E daí? Daí que ele é gordão? E daí que ele é super gordo? Isso. E o moto é o quê? Que eu deixo entrar por trás? E o moto é... Né? E tá com mais pneu que a fábrica da Pirelli. É brincadeira. Isso. É lamentável que o cara mais preconceituoso do programa seja o Claudio Mota. Exatamente. É lamentável. Não tem o menor respeito com as pessoas que são baixas, não tem o menor respeito com as pessoas que são super gordas. É, não tem. Não tem. Mota, você tem preconceito com o Fala, mano. Fala, mano. Vai pra lá, ó. Que coisa, hein, mano. O cara gosta de imagina, Dodô, o chefe Benedetti. Imagina o chefe Benedetti pronto pra passar por baixo de uma roleta, mano. Ele ia se besuntar com vaselina. Ah, não. Não, mano. Ia sair correndo e ia se jogar dando peixinho por baixo da catraca. Não, e mesmo assim ia ficar preso. Só pra terminar, quero mandar um abraço então aqui, já pra terminar, pro pessoal aqui do time do Centenário, Sapinho, Corintiano, que nem eu, Dala, Nemias, os caras aqui, tem uns Bambi também, Marcelo, Paulino, da Vila Dionísia. Estão chorando lá. Vai embora, vai. Tchau. Deus. Chorando. Márcio, já deu, hein? Beleza. Mandou um abraço pra ela. Acabou, vai, tchau. Amigo. 3 dias úteis. Não, passa o endereço pra ele. 3 dias úteis na Avenida Paulista, 1439, nono andar, tá bom? Falou. Entre 9 da manhã e 5 da tarde. Está trabalhando nesse... Título, mano. Tchau, gente. Obrigado. Ah, tchau. Valeu. Pronto. Ah, vai. Puta. Opa, valeu, irmão. Obrigado aí pela audiência. Não valeu nada. É mais chato que chinelo de gordo. É. Tá louco, hein? O cara falou clássico. É isso aí. Tá vendo? Você fez uma mais chato chinelo de gordo, mas não atacou propriamente o gordo. Ah, não, imagina. Não. Você falou. Quando você falou isso, mais chato que chinelo de gordo, você fez uma crítica direta ao fabricante do chinelo. Que não faz um chinelo robusto pra sustentação do ser humano. Por exemplo, quando eu falo, o Mota tá mais pesado que sono de surdo. Eu tô falando o quê? Outra coisa nada a ver. Imagina. A estação mais gostosa do ano chegou. Vem aproveitar o Festival de Inverno do Extra. Você não pode perder. Confira nossas ofertas. Ducha Top Jet, Lorenzetti, por apenas R$ 79,90. Ou em 8 vezes sem juros mensais de R$ 9,99 nos cartões extra. Agora só fica sem tomar banho. Quem quer, né? Pô. É, moto. 8 de R$ 9,99. Ah, isso é sacanagem. Cara. Não, Mota, sério, Mota. Eu sou o cara mais chato. O Mota foi com a cachorra hoje, dele não, no pet shop. Hoje você tá ontem. Só o churume. Como que é, mano? Mano, o Mota ontem foi tomar banho com a cachorra dele no pet shop. É, eu fui levar hoje a minha hóspede. Mas, ô Motinha. Não, calma. Motinha, você passa desodorante... Você passa desodorante embaixo da teta também? Porque de vez em quando... Isso. Embaixo. Ah, é. Bom, mas é verdade, olha, véio. Então não perca o Festival de Inverno do Extra, ducha top Jet Lorenzetti por apenas R$ 79,90 ou em 8 vezes sem juros mensais de R$ 9,99 nos cartões Extra. Também, olha, tapete microfibra Philandec por apenas R$ 29,90 cada. Forno elétrico 10 litros da Britânia por apenas R$ 109,90 ou em 6 vezes sem juros mensais de R$ 18,32 nos cartões Extra. Tá muito barato. Blusa manga longa. Boa. Feminina, apenas R$ 25,90 cada. Atenção, corra para a loja mais próxima e aproveite. É o Extra. É fácil. Fácil. Opa, falar em fácil. Cara, tá fácil. Você pode parcelar a cabine do navio da véia. O navio temático mais legal do Brasil, que vai sair em março do ano que vem, de 16 a 19 de março, em 12 vezes sem juros. Aí é fácil. E se você ainda não se programou para um fim de semana bem legal no verão que vem, ligue agora lá na Promoação, é a operadora oficial do navio do Energia na Véia, e compre a sua cabine em 12 vezes. É legal para você levar a família inteira. É navio família, para levar os avós, você, os amigos, o vizinho, os filhos. Ligue agora no 3624-9007. 3624-9007. Fale lá com o pessoal do atendimento. Ó, o Sombra falou lá no estádio que posso pagar em 12 vezes e ainda ganho um CD da Blitz. Porque a Blitz também vai fazer show no navio. É. E além da Blitz, claro, Jota Quest. Aí ficou fácil, né? É muito gostoso o navio da véia, né? Porque você chega lá... Muito. Sabadão, fim de tarde, muito 6 da tarde, vai lá, show da Blitz. Aí legal. Chega domingão, 6 da tarde, show do Jota Quest. Puta, legal, sensacional. Demais. À noite, festinha temática, os DJs, Dodô vai estar lá tocando. É verdade. E o navio é uma maravilha, hein? O navio é uma cidade flutuante, né? O MSC Preciosa é um navio de primeiro mundo. E um dos mais novos que tem, acho que é um navio que tá, acho que há 4 anos em alto mar, né? É, sabe, é que nem cheiro moderno. De, que nem tá cheiro louco. De carro novo, é uma porra, delícia. Tá louco. Boa. Sensacional. Eita, muito nós. Bem. Então, olha... Leve sua família e participe do navio temático mais legal do Brasil, navio do Energia na Véia. É muito flashback, tá bom? Liga lá, 3624-9007. 3624-9007. Encontrar na infraestrutura, né? Do navio também. Sim. Os teatros internacionais, os espetáculos. Pô, sensacional. Comida maravilhosa. Muito comida maravilhosa. Aquela pizza. Não é verdade? Me interessa bastante. Essa parte é boa, hein? Porra, velho. 24 horas. E outro, você come a hora que você quiser, meu amigo. 24 horas, é impressionante. Não é assim, vamos lá comer horário, o horário é das 10 às 15. Não, você come a hora que der fome, lá filho. É isso aí. E tá incluso, hein? Comida tá incluso. Você come a hora que quiser, filho. Eu vou. Você gostou agora, né? Nossa. Deu um bom motivo pra você, né? Nossa. 3624-9007. Vamos comer até ficar muito gordo. Gordo. É. E não vai ter mota que vai tirar barato, não. Um homem isso. Sem barriga é um homem sem história. Exatamente. Ah, exatamente. É mesmo, Ale? Até porque ele é aqui bem magrinho. Aqui é a gangorra, né? Do amor, o Dodô. Gangorra do amor? E não é barriga, não. Ah, agora é a hora dos cordeteiros. Deus. Cordeteiros! No estádio 97! É, pessoal do estádio, aqui é o Kleber de Carapicuíba. Bom, o Santos vai pra... joga fora, mete 3-2, um jogaço. Kaique jogando bem, Lucas Lima deitando. Tudo que aconteceu no jogo. E pra falar do jogo é... ah, jogou bem. Porra, tá de brincadeira isso daí. É o Domênico, não deixa eu falar. Vamos falar mais do Santos aí, pô. Falou, pessoal. Não põe a culpa em mim, não, hein? É, o Domênico. Chefe, você foi assim, falou, jogou bem. Não põe a culpa em mim, não, hein? Falou, epa, epa, não põe a culpa em mim, não. O Domênico falou, não, deixa que eu quero falar sobre a minha derrota. Segura a tua aí, fio. Nossa. Os caras não me deram a oportunidade de elogiar. Deram o cacete, meu. Melhor em campo do Santos. Agora você vai falar muito do Santos. Melhor em campo. Lucas Lima. Ganhou o prêmio. Ganhou o prêmio de jogo. É o jogo do adeus, né? E deu xilique. Olha, mas que é, mano? Não. Jogo do adeus? No mínimo até adeus. O final do ano ele fica, pô. Mas e o xilique não, que ele deu? Agora vai tirar o pé já, né, Benedetti? Ele deu xilique na hora que foi substituído. Ele reclamou, deu xilique. Não, isso é verdade, deu xilique chutou, sim. Chutou a água e o Levir minimizou na entrevista. Se é champanhe, não chuta, tá vendo? Preconceito com a água. Falou que ele gosta de jogador que fica bravo quando sai do jogo. Ah, mas ele não precisava fazer aquilo. Lógico que não, né? Não precisava. Foi ridículo. Mas o Levir, o cara é tão gente boa, meu. Levir, gente boa. E tirou aos 42 do segundo tempo, não foi nada de absurdo também. É. Não foi antes? Foi antes? Acho que foi antes. Tava meio emocionado, não sei que horas que foi. Porque tava emocionado com a vitória? Nossa, aquele gol de letra do Kaique, pra mim... Golaço, hein? Foi de... Golaço mesmo. Quem atuou melhor como atacante de beirada? Bruno Henrique. Bruno Henrique. Tá jogando muito bem. Atacante de beirada? Ele é... Ele ataca também ou só marca? Não, ele é bom atacando. E aí deu uma pancada. Agora deu uma pancada. Sério? No caso ele é atacante, ele vai melhor no ataque, né? Você tá brincando. Não defende tão bem, mas ele é atacante, então... Mas, Gonzaga, a primeira função do atacante não é marcar? No caso do Santos, não, né? A gente tem bem definido as posições. Tem algum lugar isso, Ale? Não sei, rapaz, que eu tô vendo aí, que os caras preferem atacante que marca. Quem é? Tem algum aí você tá começando a citar algum exemplo. De cabeça, mano, assim, que é isso aí, mano? Pega muito no pé, tá lembrando? É o cavalo paraguaio. Dentro do elenco do Corinthians... Dentro do elenco do Corinthians, esse sim é um jogador insubstituível. Nossa. Esse sim não tem uma peça de reposição no Brasil. Quem Cristiano é, Romero. Nossa. Chupa lê. Meu Deus. Cristiano Romero. Cristiano Romero. Jogador? Cristiano Romero. Não conheço. Chupa lê. Cristiano Romero. Chupa lê. Chupa antes. É isso. Meu Deus. Oi! Ele veio de Assunção, capital do Paraguai. Não domina, fuma bola e só sabia marcar. Não, não pode ser verdade isso. Não. Era ruim e tinha garra, mas começou a jogar. É artilheiro da arena e nos Santos vai deitar. Ai, ai, ai, ai, ai. Deitada. Ele veio de Assunção, capital do Paraguai. Boa, muito. É muito boa. É, gostei. Só sabia marcar. Ai! Muito bom. É muito bom. É. Muito bom. Eu gostei. Ruim e tinha gada, mas começou a jogar. É artilheiro da areia. Estádio 97. E o Santos vai deitar. Estádio 97. Não, parabéns, velho. Ah, sensacional, hein? Sensacional, velho. Ah, muito bom, hein? O cara é bom, velho. Bora. Eu jamais te critiquei. É, que deitada, Lê, meu Deus. E agora? E uma gaitinha. Minha nossa senhora. Te falta habilidade, mas você tem vontade. Nunca mais te zoarei, mas você tem vontade. Nunca mais te zoarei. Sensacional! Muito bom, muito bom. Ah, muito sensacional! Dá chupada aí, Ale. Minha chupada aí. É muito bom. Olha, você vê o profissionalismo desse cidadão chamado Ale Oliveira, né? O Ale aí que encomendou uma música baseado no seu pensamento a respeito do goleiro. Quem encomendou nada? Quem encomendou nada? Melhor jogador do mundo. O cara fez uma música de maneira independente e deu uma jorrada no Ale. Queria dar os parabéns ao Márcio Rodrigues, mais uma vez, o Marcião aí, ó. Marcião, você é um cara de talento, bicho. Bom mesmo, bom. É muito bom. Marcião já é do time, Marcião. É, Marcião, bom demais, viu? Bom. Brotam talentos pra esse estádio. É bom. Bom. Brotam talentos. Não, é bom. Eu só vou aproveitar também, ó, mandar um salve pra rapaziada do Day, que é que tá ouvindo a gente aí. Oxi. Tá ouvindo nós. É medo? Parceiro. É, o mano tá dentro. Já tá preparando a cela do meu irmão pra ele voltar pra São Paulo aí. Agora eu quero falar com você que vai fazer renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então... Faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Esse é o Estádio 97, também no oferecimento do Banco 24 Horas. Você não paga nada a mais para usar e tem sempre um pertinho de você. O Rogério Ceni deu uma nota. Um nota? Face, né? Botou uma nota. Eu não sabia que ele tinha face. Em resumo, falou algumas coisas, mas o que se destaca é: desculpem-me se falhei, mas o que me moveu nesse projeto foram os riscos para conquistar a glória. Obrigado, torcedor São Paulino, pelo carinho, respeito e apoio. Jamais esquecerei. Boa, a nota um pouco comprida, mas aí torcedor São Paulo, que tiver interesse de saber, deve estar aí nas mídias sociais, aí vai saber o que ele falou, sim, né? Mas aí mostrou uma humildade por parte dele. Claro, claro. Com certeza. Peraí, vocês acham mesmo? A partir do momento que ele coloca uma frase falando assim, ó, desculpem-me se falhei. Não, desculpem-me se falhei, não. Desculpem, falhei. Não. Se falhei. Que porra de se falhei? Mas se ele falhou, ele não foi sozinho. Não, mas tudo bem, Sombra. Ele era o comandante do projeto. Para de falar besteira, mano. Não fica jogando o fato. Ô, Domênico Gato, tô errado, Domênico. Ô, chefe Benedetti, tô errado. Então tá, você perguntou, deixa eles responderem. Ó, esse si que ele colocou, só pra terminar meu discurso. Esse si que ele coloca, já coloca em xeque aí. Não tô tão errado assim, mas se falhei... Mas não tá mesmo. Eu ofendo o Domênico. Ale, eu ofendo o Domênico. Peraí, vamos saber. Eu ofendi o... Deixa eu terminar aqui, Sombra, rapidinho. Eu ofendi o Domênico. Você me ofendeu? Ficou magoado comigo. Não, um exemplo. Vou lá e ofendo o Domênico. Xingo o Domênico de alguma coisa. Aí todo mundo começa, mano, você pegou pesado com o Domênico. Vai lá e pede desculpas. Eu não quero pedir desculpas, mas eu falo, Domênico, se você ficou ofendido, se eu te ofendi, me desculpe. Nesse aspecto, assim, é diferente. Eu tenho que tomar partido e falar, desculpe, errei, Domênico, falhei. Desculpe se eu te ofendi. Acabou, é diferente. Se ele agora falou, vai lá e fala. Mas o contexto é diferente. Nesse sempre que a pessoa falou, fala assim, desculpa se você se sentiu ofendido, é complicado, cara. É o que eu ouço no rádio e vejo em TV. Então, mas aí que tá, o cara não tá pedindo Sombrar desculpas porque ele quer pedir desculpas. É porque ele tá achando que o outro ficou ofendido. A partir do momento que eu vou lá e falo, putz, eu peguei pesado com o Domênico. Domênico, desculpa aí, falhei contigo. É diferente. Agora, se você ficou ofendido, Domênico Gato, quer dizer que eu tô minimizando a minha crítica ou então a minha ofensa. Mas Domênico... Olha, mano, você quer ser doutrinar, mas o Domênico não é um cachorro pra ser adestrado. Domênico, você se sentiu pressionado pelo Mano. Eu preciso ler direitinho a desculpem-me se nota. Falhei, mas o que me moveu nesse projeto é o fim da nota. Desculpe-me se falhei. Mas o que me moveu nesse projeto foram os riscos para conquistar a glória. Mano. Obrigado, torcedor, pelo carinho, respeito e apoio. Jamais esquecerei. Acho que tá bom. Tá bom. Ninguém vai falar que errou, velho. Sabe, o cara... O ego do ser humano não vai falar que errou. Nenhum treinador até hoje chegou e falou assim... Errei, tô saindo porque eu errei. Time, jamais, para, não vai falar. Vai no mundo do futebol, mano. Ninguém fala. Deixa ponto pro Rogério, zero, mano. Só tinha um jogador que falava que errava mesmo. Errei. Era o Marcão, que eu vi. O resto eu não vi nenhum falar que errou. Que ia na balada e ficava chapado, né? Que balada chapada? Ele falou! Mas tudo bem. Sobra, não tem problema, pode ir na balada e ficar chapado. Do jeito que ele jogava? Eu quero 500 Marcão. Chapado, balada. Quero 500. E nós bebe pra ficar ruim. Pra ficar Ale bom, Oliveira, Ale Oliveira, quem tem razão é Rogério ou Mano? Evidentemente, o senhor Maurício Borges está equivocado. Equivocado? Ponto pro Rogério Ceni. Ponto, 2-0, Rogério Ceni. Mas na hora de falar que ele chutou o quadro no Cícero, você não falou isso, pô. Prancheta boa, voar. Não, foi uma prancheta. A intenção não era voar no Cícero. Não. Era no Cueva, não era? Era no Maicon. Era na bebida que o Cueva tava tirando. Mota, seu voto. Não vale. Você é tendencioso, não vai valer. Tendencioso. Vou xingar o Mano. Mas, meu irmão, ô Sombra, o Mano, ele tá dando essa declaração aí, lembrando do gol sem. Ele tá sendo tendencioso. Aquela bola na cabeça, O senhor tá lembrando disso. É uma cicatriz que nunca se fez. É uma ferida que nunca cicatrizou. Nunca? Pra é. Você que não sabe, o Rogério é o goleiro profissional que mais tomou gols no Corinthians. Não, mas não importa. Ah, mais tomou gols é o que mais do goleiro toma gols mesmo, ô Tonto. É o que mais jogou também. É o que mais jogou, né? Ô Tonto, ele jogou quantos anos, ô? Faz as contas aí, ô besta. Claro que não, claro que não. Como assim? E outros goleiros é que jogaram tanto. O dia que vocês tiverem um atleta bonito, um atleta com tantos recordes que o Rogério tem, aí a gente começa a discutir. Mas ídolo dos caras é o do Basílio. Como é que é o nome do dono do Botelho? Ah, não. Aí você não. Só fala do Basílio. O Basílio, na época, era meio que um Gabiru foi pro Inter. É, o Gabiru. Mostra o Barcelona. Gabiru. Não conheço um corintiano que põe o Basílio no time de todos os tempos. Claro que não. Não tem um. É... O outro que defende. Mas nem se fizer dois times vai ter o Basílio. Porque teve N jogadores melhores. Nunca colocou. Você coloca, Bá, o Gabiru 77 no seu time? Não, melhor lugar, de todos os tempos? Pro... Melhor de todos os tempos? Seja oh, honesto, Basílio, Basílio. Não seja um. Tá, não seja não, falso. Não como o melhor, tá bom, cara. Mas o melhor de todos os tempos. Não. A pergunta era o melhor. Você tem que escolher o melhor de todos os tempos. De todos os tempos. Coloca o Basílio. Você vai tirar quem? Você tira quem? O Sócrates, o Marcelinho e o Neto? Posições diferentes. Não. Não, meia. Meia. Ele é meia, né? Ele é o jogador número 8. O Basílio que é goleiro? Não, Sombra, não. Ele era mais recuado. Então explica a posição do Basílio. Goleiro linha. Ele jogava igual o Paulinho. É, o Mano foi como o Mano falou, ele jogava um pouquinho mais recuado. Então você vai tirar aqui o Rincon. Gente, naquela época... Não era... Gente, nessa época... Rincon, Vampeta... Era meia. Existia só um volante. Não existia esse negócio de segundo volante. Ele era meia direita, gente. Ele era meia direita. Ele era o 8. Ele era o 8. Ah, o Gabiru tão louco. Você não vai pôr o Paulinho e vai deixar o Basílio? Não, tira o Sócrates. O Paulinho deu Libertadores pro Seis. É, quero ver. Quero ver. Não, tira o Sócrates. Não, eu deixo o Basílio, eu deixo o Basílio. É isso aí. É isso aí. Mas peraí, peraí. O Benjamin não faz isso, não deixou. Mas peraí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ah, lá vem. O Basílio no, na área que ele atuava, ele deu azar porque o Corinthians ele teve uma série de jogadores ali que fizeram sucesso. Pô, você então tem é o Gabiru. Você tem Paulinho, você tem Renato Augusto. Então não dava pau no Corinthians de todos os tempos. É, até mais adiantado, Marcelinho Carioca, etc. E tal. Mas eu não coloco, Domênico Gato, o Basílio como... Primeiro que eu não vi jogar. Sim. É, e segundo... Nossa, não era tudo isso não, viu, mano? Ele, e eu não colocaria ele aí entre a seleção principal de jogadores do Corinthians que eu vi, pelo fato de o Corinthians ter tido outros jogadores ali na função que fizeram tanta história quanto. Mas, em termos de significância, o Basílio, o gol que ele marcou, cara, foi um gol que realmente foi um marco na história do Corinthians. Isso mesmo. E o gol do Gabiru foi um marco na história do Inter. É, mas quando você faz esse comparativo... Mas o Gabiru fez um gol no Mundial, né? O Basílio fez um gol aonde? Paulistão. É, aquele Paulista de 77 teve muito mais peso do que o Mundial que o Inter. Ah! Para de falar besteira. É, em qualquer documentário, igual aquele gol aparece. Nossa. Nossa senhora. Olha. Tá outro dia teve um documentário, Domênico Gato, da BBC mostrando. Não teve, mano. Não teve. E puseram aquele gol do Basílio. Ah, não teve, mano. Do Marco, não aí da quebra. Mas é verdade. Não teve. Foi a quebra do tabu. O Corinthians estava 23 anos na fila, o Basílio foi lá e quebrou aquele tabu. Cara, Mano, eu sei que você está contando algo para convencer a você mesmo. Mas olha, eu prefiro quando você fala do McDonald's. Não. Isso parece história. Parece aquele Batalha dos Aflitos lá do Mano. Mas do Vieira. Não, isso tá de brincadeira. É igual. O Grêmio comemorar a Série B é patético. Mas agora eu vou falar do McDonald's. Aí sim. O McDonald's vai surpreender você de novo, hein? Ó, se liga só. Tomate, queijo e molho tipo pesto, preparados de uma maneira que você nunca viu. Chegou o caprese, rapaziada. Olha só esse sanduíche, bem, esse lanche é demais. É bom. O novo sanduíche da linha Signature do McDonald's. Ó, se liga nessa escalação, galera. Vai. Pão tipo brioche, duas carnes, duas fatias de queijo, tomate grelhado, alface e molho tipo pesto. E de sobremesa, tem o novo McFlurry Língua de Gato Trufado. Esse McFlurry tá demais, cara. Se você não provou, prove porque vale a pena. Descubra a nova receita da linha Signature. Experimente caprese no McDonald's. Sensacional. Agora é a hora do resumo das manchetes. Resumo das manchetes. Are you ready, São Paulo? Tricolor que pode perder o Rodrigo Caio também com Eva, hein? Rodrigo Caio com uma proposta muito boa do Zenit. E o Cueva, que também tem uma proposta, ele que tá meio descontente, parece que tá meio gordinho. E olha, tem textão na página do Rogério Ceni. Ele desabafou lá, depois olhem na íntegra. Eu não tive paciência, não. Scream for me, Corinthians! Quem pode sair é o Clayton. Jogador que mal chegou aí, emprestado pelo Atlético Mineiro até dezembro, né? É aquela música lá, vai com Deus, entendeu? Deixa o cara aí, vai ser feliz, Cleiton. 13 milhões de reais pelo Cleiton, 13 reais já tá bem pago pra ele. What the fuck now, Palmeiras? O Palmeiras sofreu ontem, hein? Faltou perna no segundo tempo, fez um bom primeiro tempo e agora fica aquele um mês de agonia, né? O jogo é só dia 7 de agosto, o Dodô já tá que nem os fãs do Justin Bieber, vai acampar lá em frente para esperar o jogo do dia 7, vai ficar lá com faixinha na cabeça, ajeitando óculos, vai logo essa porra desse jogo. Mas ó, final de semana é o Cruzeiro lá, hein? E o Santos, rapaz, olha só, não é que o Lucas Lima jogou muito ontem? Jogou bem, bela vitória na Libertadores, encaminhou meio que a vaga aí pras onde? Pras é o Grêmio Palmeiras. A próxima fase da Libertadores, isso. Nilmar passou nos exames, não é possível, cara, deve ter sido o SUS que fez o exame do cara. Ou aqueles exames de empresa, dimissional, só vai lá cumprir tabela. Deixa eu ver, os dedos são do mesmo tamanho, a mão também, tem 10 dedos na mão. Sensacional, esse é o resumo das manchetes do Estádio 97 pro seu Bento. Oferecimento de HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também do Banco 24 Horas, você não paga nada mais para usar e tem sempre um pertinho de você. Vamos ao momento sem parar. O telefone é o 3284-7097. Sem parar, o jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative aonde quer que esteja. Sem parar, sua vida no seu tempo. Toca Asdrúbal! Você é um chupador de cano. Ai! Ah, campada de... Tem que pedala, mano! Você é um chupador de cano. Ai! Benjamin! Não, eu não vou falar isso, não. Três alô, ouvintes, ira, três não. Ouvintes. Nessa alô? Hora. Quem fala? É o Bruno Pereira Amorim. Ó, oh, só é. Bruno Pereira Amorim? Porra! Bruno Pereira Amorim. Quantos anos, Bruno? Tenho 28. 2.8. E o bairro? Eu moro no Itaim Paulista. Só que eu tô internado, tô no Dante Pazzanese. Como assim, velho? Você tem aí, meu velho? Rapaz, o que aconteceu aí? É aquela história lá, trocaram o novo coração corintiano. Ah, Dante Pazzanese é especializado mano, aí, em cardiologia, né? Você teve problema isso, sério aí? Como é que é, velho? Fala aí. Não, graças a Deus, eu tive uma arritmia, fiz uns exames e eu tô aguardando aqui um tratamento, mas é coisa bem, bem simples. Ah, graças a Deus. Ainda bem, amor. Ainda pô, bem. Graças a Deus, então tá certo. Então tá tranquilo. Mas você mora onde? Precisou repor na peça. Eu moro no Itaim Paulista. Ah, no Itaim Paulista, tá bom. É, o Benja não tá aí pra fazer pra ser o GPS, é, um né? Trouxa. Ah, mas todo mundo mas sabe, ele mandou né? Um WhatsApp aqui, ó, ele falou, Zona Leste, é nóis. É isso mesmo, mano. E adivinha o time, hein, mano? Ai, ai, ai. Pode subir o hino, todo poderoso. Né, é nóis, irmão. Tamo junto. É nóis, eu consegui ligar justo no dia mais triste do Domênico. Não, não é o mais triste. Não, o mais triste vai ser dia 10 de agosto, calma. Fala da naba. Foi no dia o quê? Ele falou que conseguiu ligar no dia mais triste do Domênico. Fala da naba. Não, mais triste foi o rebaixamento ou a perda de Mundial, Domênico? Ah. Qual dos dois rebaixamentos, aliás? Fala da naba. A primeira é muito pior. Tudo é triste. Mas o primeiro é pior. Não, mas assim, o que foi? Não, sério, não é zoeira. Tudo é triste. Como assim? Longe de querer zoar. Mas tivemos um monte de alegria, filho. Não. Nesse momento, estamos falando de tristeza. Desculpa, hoje não é meu dia mais triste. Esse cara tá louco, é por isso que ele tá feliz esse coração aí. Alegria não tem valor se não for a tristeza. Você tem que consultar a tua cabeça, não o coração. Calma, é porque, pô, falar que o dia mais triste da minha vida hoje, tá louco. Tá louco. Pô, teve tantos dias pior. Não agressivei. Mas não dá pra falar a verdade. Só um minuto, ele falou que hoje é um dos dias mais tristes da minha vida. Não é. Não, da semana. Meu time tem chance. O que triste. Não, não, triste no quê? Então a gente tá perguntando, Domênico. Só triste, né, Davi? Vocês deixaram escorrer a classificação pela não, não deixou escorrer. Nossa, que deitada. Não, não, tá escorrendo, não. É outra coisa aqui. Deixar é quando acabou, não tem mais chance. Acabou já? Acabou. Praticamente. Ah, mas não, tá com uma carinha. Perguntando. Pergunta, acabou? O pior está por vir. Tudo bem. Tudo bem. Não se chupem todos aí. E outra coisa. E outra coisa. Desculpem, você é corintiano. Só fala com quem tá na Libertadores. Você tá disputando, não? Não. Então vai te catar, filho. Vai te catar. Não fala assim. O cara tá não. Dani, ele entra na São. Já tô revendo meu conceito. Que isso? Graças a Deus, filho. Aqui é juizão cato, só juiz, é. Olha aqui essa porra aqui que eu jogo na tua cabeça, filho. Calma que o juiz tá nervoso, Se fosse assim, eu só podia falar com sombra. Quem manda aqui sou eu, o Nicolau. Boa, juiz Nicolau, boa, é isso aí. Cuidado com a rima, então. Olha aí, Nicolau. Toma meu café que eu ganho mais. Não, fica aí. Eu vou embora. Vamos falar do coração do cara, o Nicolau não deu um cartão. Tô esperando terminar o xilique. Calma, mano. Vai, agora assim que ele tá também com problema no coração, acabou, eu tô. O xilique já? Acabou. Ele foi tomar café. É, tem que maneirar no café, que é embaçado. Você prefere café ou leite? E digo mais, cara. É questão de tempo, ali é questão de tempo aí. Mas alguns dias aí a porcada também vai estar no mesmo lugar que o Corinthians, ou seja, fora da competição. É, mas se fosse assim, mas, eu amigo, já que você tá fazendo sombra... uma bateria de exames. Não, o Sombra também não tá na Libertadores. Ele também tá no canto de lá. Não, mas eu só ia poder falar com o Sombra e com o Benedetti, que são os únicos que tem mundial. Obrigado, Félix. O Palmeiras não tem. Nossa. Ah, muito obrigado. Olha, não parece, mas o Mota também é. Né? E temos o Mano Cover aqui também. É. Né? Ah, mas o Mano Cover, ele sim é o café com leite. Ele fica aí detonando o Corinthians aí, ó. Ah, mas não é detonando. Você tem que ser um pouco mais consciente. Você tem que ver que esse time do Corinthians é um belo de um cavalo paraguaio. A hora que começar a perder, vai ser em queda livre. Ih! Deitada. Deu uma deitada. Por enquanto não perdeu. Inclusive, calma, é invicto no campeonato, palhaço. Dá uma olhada no palhaço, não. É da sua família. Você sabe usar essa ferramenta. Patati, patatá, se você souber usar a ferramenta, a internet, usar o único ferramenta, time que sabe não perdeu, né, no campeonato pega brasileiro a ferramenta aqui, ainda mota. É o Corinthians. Mas isso é circunstancial, tá? Seu Boçal. Boçal! Ô, Bruno, vou falar com você aí. Vou falar com você, que é o time que é líder do campeonato. Dá pra ter... Posso ter um papo com o ouvinte ou tá difícil? Apaga Bruno, fala com você, sombra, que é o líder do campeonato brasileiro. Vamos apagar a luz, deixa eu ver. Dá uma chupada aí, dá uma chupada, campada de prego, paga pau. Apaga a luz, então. Brunão, ainda bem que você tá fazendo aí uma bateria de exames, porque vai ser necessário, porque no final do ano, em dezembro, eu tenho certeza absoluta que você estará comemorando o título brasileiro para desespero com dessa certeza, cambada de antes do programa. Chupa antes! Inclusive, Brunão, ó... Com 11 rodadas do Campeonato Brasileiro, temos aí uma diferença de 7 pontos para o segundo colocado. Com 11 rodadas do campeonato, hein? 7 pontos é uma vantagem extremamente considerável e confortável. Se a gente pegar, por exemplo, o Grêmio, temos uma vantagem aqui de 7 pontos. Para o terceiro colocado, que é o Flamengo hoje, uma vantagem de 9 pontos. E para o Palmeiras, que é o quarto colocado, a vantagem chega a 10. E para o Santos? Ou seja, queiram ou não... Tem que pagar um pau, velho. Tem que pagar um pau. É, mas é isso que eles estão fazendo. O Corinthians hoje é o time a ser seguido no Campeonato Brasileiro. Ó, Grêmio, Palmeiras, Flamengo, eles estão tudo chorando embaixo da cama, assim, ó. Naquela posição de festa, assim, pensando no que eles vão fazer pra derrubar o Corinthians. E eles não vão conseguir. Cala a boca, rapaz. Chega aí, ó. Quarta-feira começa o declínio, mané. Peraí, que música é essa? Quarta-feira. O que é isso aí? Chamei aqui, ô Sombra. Chamei aqui, ó, ela pra cantar a Silva Design da Cidade do Leste. Perla. Mas peraí, galopeira? Ah, mas é o cavalo paraguaio, Dudu. Ah, tem todo, Dudu. Você tem toda a razão. E vou dizer, Marcão, começa agora. Não, pode me cobrar. Quarta-feira agora começa a galopeira, Américo. Esses trouxa aí. Falar o seu, o time dele é o maior. Cala a boca, basta olhar a tabela do Campeonato Brasileiro. Basta olhar a tabela do Campeonato Brasileiro. Explica pra esse palhaço que o time dele tá na zona de rebaixamento. Quer falar o quê? Mas isso aí vai ser que nem o Corinthians no final do ano, vai mudar tudo. Caindo, esse sim é o time aí a serviço do Campeonato Brasileiro. O 17º colocado, esse sim é uma referência. Tá em queda livre, vai passar o Seixa Crua lá, ó, Bambi. Olha aí, cara. Bruno, vamos falar do Corinthians aí. Põe o hino do Corinthians aí, ô nó cego. Põe o hino do Corinthians aí, ô nó cego. É, vamos lá. O Corinthians ele vai pegar a Ponte Preta na próxima partida, é, amigão? E o Corinthians ele tem três jogadores que estão pendurados aí entre os titulares. É o Gabriel, é jogo nosso treino, querido Rodriguinho, jogo treino. E o Jô. Os caras têm que ficar ligeiro, Romero. Ah. Ah, mano, mas não é assim não. A Ponte Preta assim aí. Assim você não vai ficar bom. Hein, mano. O Lucas joga esse jogo ou não? Tá embaçado, CPF, hein, mano. Já tá com CPF na nota. O Lucas, pelo fato de estar emprestado do Corinthians, joga? A Ponte Preta. Cacete, não dá pra falar com o ouvinte. Nossa. Não, uma informação pra todos. Apesar de ser agora. O 11º colocado do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta, apesar de ser o 11º colocado do Campeonato Brasileiro, é um adversário aí que muitas vezes incomoda time grande, hein, cara? É, incomoda. Mas o Corinthians esse ano, ele tá bem. Ele mostrou, provou pra todo mundo aí. Ele conseguiu aquela vitória lá importante lá, né, no estádio da Ponte lá. E eu acredito que vai ser uma outra vitória. 3 pontos. O Corinthians, ele tá um time em ascensão, sabe? Ele tá tipo assim, um carro que tá a 300 por hora e perdeu o freio. Ninguém para. Ninguém vai parar. Nem sabia que ele para a queda de Corinthians se vai parar o Corinthians. É, o problema é quando bate, explode, né? Nossa, carro, faz tudo, ó. Ué, cara, mas eu concordo contigo. Se a gente parar pra analisar os números do Campeonato Brasileiro, o Corinthians ele tem 9 vitórias, 2 empates, 19 gols marcados e 5 apenas sofridos, cara. O Corinthians ele tem hoje aí os melhores números do campeonato, não só em termos de pontos, mas se a gente parar pra analisar, não é o melhor ataque. O melhor ataque da competição é o Grêmio. Mas o Corinthians é o segundo melhor ataque. Mesmo você tendo aí, não, é o terceiro melhor, porque o Fluminense também tem 20 gols. O Fluminense chegou a 20 gols nessa rodada. Mas o Ale, que é um extremo crítico do sistema ofensivo do Corinthians, falando que o Romero é um cara que melhor defende do que ataque, etc e tal. Ele fala que o Jô também não é esse centroavante. Não, o Jô é bom. Pelo contrário, bom. Os números estão mostrando que o Corinthians... É sim, é sim. O senhor mete o pau no Jô também. Não, o Ale, ele tá ganhando o sistema ofensivo do Corinthians, ele só tá atrás aí de 3 times, cara. Ele tá usando o Romero de escada. Você entendeu? Ele tá usando o Romero de escada pra poder ter audiência. É bombeiro agora? Fez até a musiquinha pro Romero, ele fez. Homenagem. Então é fã de carteirinha. A música ficou boa, a música ficou show. Ô, amigão, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Um abraço, cortado. Hein, Tombra? Percebi que você boa, falou. Boa, não, é o momento sem parar. Você não fica parado na cancela. Você passa, vai. No momento eu não posso fazer os merchan, porque eu só acho que só vou ter a minha alta na semana que vem. Eu espero que seja na terça ou na quarta-feira. Bruno, poder assistir o jogo na minha Bruno, casa. Oi. Sim, a gente tem uma regra de 3 dias úteis pra retirar. O seu caso excepcional, você está internado. Então a gente vai dar um prazo muito maior para que você possa retirar. Depois que você tiver a alta, você passa aqui ou manda alguém retirar os prêmios para você. Boa. Você pode mandar alguém retirar. Beleza, então eu vou falar do McDonald's. Todo dia é dia de clássico do McDonald's. Aí, ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. E o do Sem Parar. Show eu não de bola. Não, não é Sem Parar. O momento é Sem Parar. Mas o outro prêmio que nós temos aqui é da 99 Corp. Eu vou de 99 Corp. Boa, rapaz. Boa. Boa. Foi demais. É bom, hein? Chupa, Domênico. Beleza? Vai ter um. Não, mas ó. Vai ter um aviso especial aqui. Domênico, eu sou muito fã do Domênico. Muito obrigado. Eu escuto o palhacinho todos os dias. Mas é brincadeira, você sabe. Eu sei, é tudo brincadeira. É nóis. Eu tô ligando aqui, ó. Tem 10 dias que eu tô tentando ligar na rádio. Hoje eu consegui. Boa, garoto. Boa. No dia mais triste. Vai buscar o Domênico. É o mais triste. Valeu, Brunão! Tô tão triste. Valeu, um abraço a todos aí. Valeu, mano. Valeu, vamos lá. Valeu, irmão. Segundo ouvinte, no momento, Sem Parar. Sem Parar ainda mais fácil. Compre seu Sem Parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca, Asdrubal! É dia triste, mas o Asdrubal não tá nem aí. Diz que chupa que é legal. Chupa, Domênico. Pega no meu. Chupa, Domênico. Chupa que é legal. Tô de olho, viu, chefe? Meu canundial. Acabou, chupa, chega, meu. Chega. Ô, oh, vai ficar até quando isso aí? A cabeça fala do meu. Alô? Fala da naba. Fala da cabeça da velha que eu vou pegar. Ah, juiz. Desgraçada. Ô, Nicolau. Vou falar da desgraçada daquela velha que te pôs no mundo. Nicolau. Tô brincando, porra. Alô, eu quero falar se do nada. Domênico Pirulão. Pirulão. Amarelo? Amarelo. Por que amarelo? Amarelo, mas por que barato, pô, tá parecendo o juiz de ontem, velho. Só tá amarelo de um lado. É Nicolau. Alô. Pega. Alô? Porra, fala alô também aí, pô. Ah, não quer falar. Alô. Trouxa. Alô? Mas você não falou, Domênico. Ah, não falou o Cato. Vai eu te catar você. Ah, aqui, ó, que eu tô com isso aqui na mão, vou dar na cabeça, hein? Não, dá, dá, do Mota. É que quebrou, se você né? der a primeira, a gente entra. Não, mas... olha, olha, ó. Tá, dá. Cê, ó, vai, traz, vai, vem carne aqui, ó. Vem até pedra de carne nessa ponta aqui, ó. Que isso. É. Alô? Dá, você tá brincando de Walking Dead agora? É. Vai, eu sou ali. Você. Alô? Alô? Oi. Alô, quem fala? Ricardo. O Ricardo, tudo bom? Tudo, e aí, como tá a galera? Aí, né, fazendo... Fala, mano! Olá! Ricardo do quê? Ricardo Tadeu dos Santos. Tadeu. Quantos anos, Ricardo? Meu delegado prende o Tadeu, ele pegou isso, a minha irmã aí. Ai! Tadeu, ô, Ricardo! Opa, fala, Dudu. Opa. Quantos anos você tem, meu velho? 30. E o bairro que mora? Moro em Guarulhos. Guarulhos não é bairro, né? Tá, nossa! Rosa de França. Ah, ah. Ah, mas não é bairro, né? Não, isso ele isso, fala isso que ele o chefe já tinha falado. Não, só pra reafirmar. Tá bom, velho, e o time? Tricolor. Tricolor. De nada, meu, de nada. Agora não, vai. Não. Agora vai, onde? Agora vai, vai, vai, vai. Vai, vai onde? Agora vai vender mais alguém. Ricardo, agora é lógico, o Dorival Júnior contratado assume a semana que vem. Até o fim de semana ele ainda não assume, porque a mulher dele acho que tem um... Tem uma cirurgia aí, né? Uma cirurgia a fazer, tomara que também vá tudo bem, graças a Deus. Ah, falar em tudo bem, graças a Deus, e o filho do Guerra? Então, teve informação. A família falou que não passou, pediu pra não passar informação. Por quê? Aí tem que ser. Não, eles família. Não pediram? É. A família pediu pra não soltar o boletim médico, não entendi também. Sei lá. Bom. Não, mas disseram que ele tá no estado estável lá e que aparentemente não corria mais risco. Deus quiser. O problema não é o risco, né, mano? O problema agora é... Sequela. A sequela, né, que falaram. Pelo que eu fiquei sabendo. Sequela que pode ficar, né? Não, mas vai correr tudo bem. Essa questão de sequela pode ter faltado oxigenação. É, e... exatamente. Afogamento. É. Ô, Ricardo, mas Dorival Júnior tá chegando. Sim. E independente de tudo que a gente fala aqui de crítica, de presidente, agora nós temos que falar de bola e campo de novo, não é? Dentro das quatro linhas. O que você acha, se é que acha... que o Rogério não fez, que o Dorival tem que fazer. Se é que você acha algo assim, né? Ah, então, Sombra, eu fui muito contra a saída do Rogério, cara. Eu acho que, sei lá, meu... O presidente, pô, vende jogador a cada semana, cara. É muito complicado eu trabalhar muito desse esquisito. Jeito. E, tipo, se mandasse um treinador embora, viesse outro, tipo, o São Paulo conseguisse reagir, ganhar título, mas não, pô. Nos últimos, sei lá, 8 anos aí, sempre essa palhaçada aí, mandando técnico, vem outro aí. Os caras começam a ganhar o jogo e tal, mas perspectiva nenhuma, cara. Não tem mas sabe qual é o problema, Ricardo? É, se você não vende o jogador, e acontece o que aconteceu com o Cueva, por exemplo. O cara começa a fazer corpo mole, você entendeu? Tipo, isso daí pro time é prejudicial, cara. É, você concorrer com o mercado europeu, infelizmente, é o que eu tinha dito no outro programa aqui. O São Paulo é vitrine, cara. Os caras vêm da Europa, que o primeiro clube que eles procuram no Brasil aqui é, pô, o que tem de bom lá no São Paulo? Os caras vêm atrás da gente, não tem jeito. Não, mas aonde? Fato. Aonde? Ué, aonde os números mostram, ponto. Ah, ele veio, meu irmão, coitado, ele veio falar da venda do Gil lá. O Bordon, quando venderam lá aquela vez pro Wolfsburg lá, deve ter lucrado mais do que o Gil. Nossa, o São Paulo lucrou. Nossa, que deitado. São Paulo lucrou nesses 6 primeiros meses 150 milhões. Então, é, só, né, pra você que é mal informado, o Gil pagar a multa rescisória do contrato igual cego. Pergunta não houve negociação. Que o Corinthians vamos lucrou. Informar, né? Mas a multa do Gil era quanto? 1 milhão? 2 milhões? Do Gil, ridículo. Não, a multa do Gil era 10 milhões de euros. Ai, mas era uma multa rescisória, não é que o Corinthians negociou mal. Os jogadores que saíram do Corinthians para a China, todos eles, os chineses, chegaram pagando a multa rescisória. Todos não é eles tinham um contrato muito mal amarrado, né, mano? E o Corinthians tinha porcentagem só, né? Do Gil foi 90%. É que o Corinthians ganhou 9 milhões de euros. Da história. É que às vezes você precisa fazer esses pactos aí para que você possa ter o jogador no teu elenco. Naquela oportunidade, o contrato foi mal feito, mas mesmo assim o Gil gerou frutos dentro de campo, né? Jiu-jitsu. Ah, sim. Então... Ó, eu vou tomar um jiu-jitsu se eu não mandar um beijo pra dona Encrenca, que ela tá ouvindo no carro agora. E não é sempre isso que acontece, né? Não acontece isso sempre, né? Tá com a Maluzinha, tá com a Laís, beijo, tá no carro. Ó, tá queria só aproveitar que eu nunca disse, são as pessoas mais decentes que eu já conheci. Muito obrigado. Uma pessoa que profissionalmente e também pelo lado pessoal, uma pessoa ponta firme. É. A gente repara aqui como você é um o cara... amor também. Um cara correto. Família. Também. Um cara, antes de mais nada, um cara de família. Família. Um homem de família. Família, não tem agora brincadeira. Agora você fez o cartaz do Alê aí. Não tem agora brincadeira aqui. Cartaz do Alê. Nossa, não. Eu bebo. Ela não ouve sempre o Alê porque ela tem vergonha. Meu pai exemplar, um marido, um essencial. sensacional. É isso aí. Isso é mesmo. É o que eu prezo concordo. Nessa vida. É o que eu tenho dito. Eu bebo porque vejo no fundo do copo a encrenca amada. Se eu não beber, a encrencona morre afogada. Meu Deus do céu. Mas ô, Ricardo... só uma notícia. E para de mandar nudes pro grupo das meninas, ô. Seu maldito, Mota. Nossa. Elas não mandam. É. Vai nessa. A minha Tereza é a Madre Tereza de Calcutá. Ah, é. Isso. Muito obrigado. Ó, o Arboleda apareceu no bid. Pode jogar o clássico. Ó, será que vem no final de semana já? Rodrigo Caio e Arboleda? Será? Costa do Lugano. O que você acha, Ricardo? Melhor ele, né, velho? Não, não, mas o Rodrigo Caio vai pro jogo mesmo? Ainda Rodrigo, não foi vendido. Rodrigo ainda Caio? É. Que tudo indica. Olha, cabeça, eu não sei. Já? Não posso... Olha. É, então, tem essa ideia de venda, cara? Eu já nem sei, mano. Vai pro jogo ou não. A gente nunca sabe, né? Porque o Cueva parece que não vai, né? Não sei se é por causa dessa negociação que ele tá tendo, enfim. Ó, o Rodrigo Caio, diz, tem uma proposta de 18 milhões de euros do Zenit. Zenit. É, são duas questões. O Rodrigo Caio, a primeira. E eu acho que o cara não vai topar. Pra ir pro Zenit. Não, ele tem futebol pra ir pro Zenit. Ele não quer muito. No primeiro escalão. Não quer. Então, eu acho que não vai. Eu acho que ele vai aguardar o momento certo. Ele tem contrato longo com o São Paulo ainda. Foi estendido o contrato. Eu acho que hoje nem o São Paulo tem essa pressa, porque o São Paulo fez muito caixa. Acho que no caso do Rodrigo Caio, posso estar enganado. Acho que nem o São Paulo, nem. Não, o São Paulo pode ser. Não duvida. Você banca. Não duvida, Débora. Você banca, não duvida, né? Ai, São Paulo. Porque são 18 milhões de euros, né? É uma grande. A direção do São Paulo, bumbum de neném, a cabeça do mano, você não sabe o que vem. Pagarem um bom dinheiro pelo Morumbi, os caras vendem. Se pagar um bom dinheiro pelo Morumbi, os caras vendem. Vende. E com relação aos jogadores que foram vendidos aí, Ricardo, você acha mesmo que teve essa importância toda? Porque assim, eu acho que efetivamente o que venderam, que o Rogério pode botar na conta aí, foi o Michael e o Thiago Mendes. É, David Neres, Luiz Araújo eram futuras promessas aí, mais um monte de jogador que saiu aí, mas, meu, pô, isso daí era jogador para compor elenco. Mas o menino vai responder, mas o Luiz Araújo, ele começou muito bem um ano, deu uma queda, depois ele voltou. Sim, voltou com tudo. E voltou bem. Então, mas... Ele é importante no esquema. Então, tudo bem, mas quem vamos falar a verdade, que ele não, né, Marcão? Queda? Vamos falar a verdade. Mas você fica mudando o time toda hora, Marcão. Você não tem opção. O jogador machucado, tudo isso junto. Não é só uma coisa, não é só... Ah, ele não tinha, o jogador foi vendido. É tudo junto. É falta de opção, é jogador machucado. Aí o cara vê todo jogador indo embora, ele não fica com opção pra montar um time, gente. É verdade. Não tem agora, como. Agora, o Luiz Araújo, com aquela namorada que ele tem, ele tá vivo, é um milagre. Vamos falar verdade. É verdade, é verdade. Porque acho que um fim de semana era pra dizimar. Pra convidar os amigos, né? Diz aí, Ricardo. Não, então, eu acho que esses jogadores, cara, o dinheiro é muito alto, então é difícil segurar. Porém, meu, fica vendendo toda hora, cara, aí... Os caras estão pra estrear agora em julho, meu. É muito, muito complicado trabalhar desse jeito, meu. Mas eu acho que o valor, meu, em si, tem como segurar. Que nem se for pro Rodrigo Caio sair, 18 milhões de euros. Mas se for esses 10, 12 do Cueva, pô, cara, não tem como segurar. Então, pô, e pro técnico chegar e trabalhar, pôr no time, pô, isso demora. Então mas mesmo que, você não, venda, aí tem o lance do jogador ficar insatisfeito também. Você entendeu? Também, tem essa. Então... Mas aí, Marcão, os técnicos vão pagar a conta nessa ideia. Ô, Marcão, mas aí a culpa é do São Paulo. São Paulo tem que ter um cara, ou tem que ter alguém na direção que consiga convencer os jogadores que, meu, não é assim também. Você assinou um contrato, renovou o contrato, recebeu aumento, a primeira proposta... Soletrando. É, deu de luxo agora. Então, a primeira proposta que vem do... Sublili lá da França, lá, o cara já mostra a teta, velho. Ah, não é Sublili. Ah, lógico que é. Você pega no caso do Luiz Araújo. Não, você pega um caso do Luiz Araújo. Você imagina lá o empresário dele e fala pra ele, ó, Luiz Araújo, eu tenho uma proposta pra você jogar na França, que é um país de primeiro mundo. Você vai ganhar um caminhão de dinheiro, você vai ganhar em euro, você vai andar de carrão. Vai sumir. Ah, vai sumir. O cara quer um moleque que podia. Aí, Mota, não seja hipócrita. Se aparecer alguém oferecendo 100 mil reais pra você, você some. Então. Não. Ah, não. Aqui, Mota, aqui. Sombra, 100 mil reais, agora, Mota. Agora, com essa tua pergunta. Se me ofereceram mais, eu tô aqui, filho. Mota, se me oferecerem 10 mil reais... Ah, sim. Se me ofereceram mais, eu tô aqui. Se me oferecerem 10 mil reais, eu faço ele sumir também. Essa tua pergunta pro Mota me lembrou daquele filme, O Proposta Indecente. Putz, amiga. Proposta Indecente. Mas, ô, Sombra. Diga, mano. Um questionamento aí pra vocês, cara. O Ganso, até algum tempo ele havia dito aí que não gostaria de voltar pro Brasil, porque ele tinha o objetivo de permanecer na Europa, a porra toda. Agora com a chegada do Dorival, que é um técnico que o projetou ali também dentro do Santos. Inclusive, talvez tenha tido o melhor momento da carreira dele naquele período aí que ele jogou junto com o Neymar. Você acha que pode pesar a favor aí de São Paulo, talvez, a vinda do Dorival e, quem sabe, uma proposta agora para que o Ganso possa retornar? Olha, mano, eu acho que se houver um casamento de situações, vamos supor que chega no meio do ano lá, o Sevilha, olha, entrou técnico novo no Sevilha, o cara também não gosta do Ganso. E detalhe, Sombra, detalhe, o novo técnico do Sevilha, esse argentino que assumiu o time lá agora, foi indicação de quem? Sampaoli. Sampaoli. Sampaoli indicou esse técnico. Sampaoli já foi riscando na lista ali, ó. A chance do Ganso talvez ter uma nova chance com esse treinador, talvez seja a mínima. E aí? Olha, mano, você tem razão, cara. Pode acontecer. Eu, particularmente, eu gostaria, sim, do retorno do Ganso. Gostaria. Porra. Porque, bicho, assim, eu também não vejo aí um jogador que eu acho que poderia... Nem tem perfil semelhante. Gostaria aí para incrementar o São Paulo? Ricardo Goulart, por exemplo. Gostaria. Claro. Mas tá na China, ganhou uma fortuna, não sei qual é a viabilidade de vir. O artilheiro do time dele. Exato. Então, a gente, às vezes, no futebol tem que se convencer daquilo que tá disponível aí. Diego Tardelli. Ô, Sombra. Mas... Oi, diga. Você não acha que o São Paulo precisa contratar um atacante, cara, junto para jogar com o Prato? Porque essa mania de jogador beirada de campo aí, que nem o Ale fala do Romero. Pô, jogadores lá de campo que nem faz gol, cara. Isso me irrita, velho. Mas aí é que deitada no mano. Mas assim, eu posso falar por mim. Quando mas falaram... quem fala que o Romero não faz gol desconhece a carreira do Romero. Só pegar o Romero aí é fraco. Mas fez contra a gente, passar um dado pra você. Além de ter feito um gol contra vocês, o Romero é o artilheiro da Arena Corinthians, ou seja, um estádio que foi entregue em 2014, e muitos jogadores já passaram por lá, inclusive atacantes, e não conseguiram chegar no Romero em termos de gol. Mas, Ricardo, posso falar por mim. Quando foi contratado o Wellington Ney, embora eu saiba que ele não tenha tido um sucesso no leste europeu, eu falei, pô, legal, cara. O Wellington Ney, quando jogou aqui no Brasil pelo Fluminense, muito bom atacante. Muito boas assistências, foi campeão pelo Fluminense e já tinha se destacado também no Figueirense. Eu fiquei feliz, mas aí, cara, por enquanto não rolou. Quem sabe com o Dorival Júnior, outras circunstâncias, às vezes acontece, o jogador não tá bem, às vezes cresce, aparece. É que eu acho que esses jogadores do São Paulo, cara, só o Prato que é fazedor de gol ali no time, do resto ali do meio pra frente ali é... Só por Deus, velho. E o Cueva, né, que fazia gol, agora parou. Mas vamos aguardar. O Marcinho, nem... Pô, todos esses caras, ninguém sabe fazer gol. Os caras chegam na cara do gol, meu Deus. E o Gilberto. Olha, cara triste. De bagol. O Gilberto é banco, sim, né? Gilberto sim. Mas eu acho que a tendência é acontecerem mais gols de outros atletas que não o Prato a partir do momento que a equipe esteja melhor definida, com um padrão de jogo melhor, né? Você vai ver o Corinthians, por exemplo... Você não tem a dúvida que tem muito jogador ali que não tem a característica de fazer gol. Acabam fazendo mais gols porque o todo ajuda. A bola aparece em condição melhor de definição a gol. Né? Quando o time tá mal, aí você fica, puta, só o Prato que faz. Porque é o único ali que fica ali, de repente, dentro da área. E você fica torcendo por um chuveirinho, por uma bola mascada que chega lá pra ele. Ou dele tentar desembaraçar uma jogada, porque o time tá mal. E, aliás, estava dando dó do Prato. Revezava o São Paulo fazer gol. Fazia, pô, era o Cueva, o Prato, o Gilberto, o Thiago Mendes. Enfim, agora nada, meu. Pô, tá muito bem. Mas não poder... vamos aguardar. O São Paulo trouxe o Jonathan Gomes. O São Paulo tem o Prato. O São Paulo tem um novo meio de campo a colocar. Tem o Lucas Fernandes, que eu acho que agora ele vai ter vai ter uma chance maior. Eu prefiro esperar agora... Ao Centurion, ele não volta, né? Centurion! Não tem chance do Chaves voltar pra cá? Não. Que é? Jura não. Que você quer o Chaves? Eu gostava do futebol do Chaves, cara. Não. Olha, o Chaves já voltou pra lá. Já tá lá. Não o Chaves mais. Não volta pra cá. O Centurion, ele lá, deu o xilique dele e falou, se eu não ficar no Boca, eu me aposento. Que se aposente, então. Ele se aposente, não tem problema. Ele se aposenta, beleza... Ele não pode jogar, se ele falar com essa história aí de ele não quer... Não tem o que não querer. Ele recebe do São Paulo, ele é atleta do São Paulo, ele não pode ir para outro time assim. Tem uma multa lá prevista. Não adianta. Claro. Ele jogou um amistoso. Tá tomando toco até do Centurion, hein, meu? Pelo amor de Deus. Não, tomando toco do Centurion, cara. Aí não é tomar toco. Desculpa, meu. É uma caralho, né? Aí nenhum quer um. Outro também não quer um. E a gente também não quer. São Paulo quer vender, vai, ninguém, né, queria o Centurion, vai. Depois que ele foi embora, todo mundo ficou aliviado. Tipo, uma mulher mais ou menos, vai até um puta mau hálito, um bafo de onça. É, exato. É. Menos, vai, irmão. Ô, amigão, queria que você ajudasse a gente aqui. Você, como São Paulino, pode participar da brincadeira. A gente tá fazendo aqui o jogador a jogador, o confronto Palmeiras e Corinthians. Como você é São Paulino, você pode participar. Então, eu montei aqui o time do Corinthians, já montei, porque eu lembro. Agora tem o Palmeiras. O Palmeiras, Domênico, tem como meio de campo o Felipe Melo. É, como titular, né? Sim. Quem mais? Tietê. E Guerra. A gente joga geralmente com dois volantes e um... O Guerra é pra bater com o Rodriguinho ou com o Jadson? Rodriguinho. Na sua visão. Qualquer um que ele bater, ele bate. Não. Qualquer um que você escolher. Eu acho que com o Jadson. O Rodriguinho pisa mais na área. Só um minuto, Mano e Domênico. Fecha aí. Ale Oliveira. Eu acho que o Rodriguinho pisa mais na área adversária. Então o Guerra também, não. O Rodriguinho é mais Roger Guedes ou é mais William? É, pode ser. É que quem joga centralizado no Corinthians com o Guerra ali é o Rodriguinho. O Jadson tá jogando mais aberto pela direita e o Romero pela esquerda. Por característica mais. Eu acho que o Jadson é mais criador e o Guerra é mais criador. Mas é um confronto interessante. Então, você vai colocar o Felipe Melo no confronto com quem? Com o Romero? Não, calma. Não, acho agora, que não precisa desse encontro. Não agora. A gente tá fazendo só de quem joga. Muito bem. Obrigado, Ale. Domênico, oi. Quem é Borja ou vai de William de centroavante nesse pau a pau aqui? O Borja tá difícil, é o William. É o William. Hoje é o William. Não, peraí, vocês estão de brincadeira. Não é o que o Domênico escolhe, é o que tá jogando, é o Borja. É o Borja, não, é o William, mano. O Borja não vem jogando, não. Ele jogou ontem. Ele tá jogando, o Borja é titular. Gente. Como ele titular? Jogou ontem. Ele jogou ontem. É uma base. O Sombra falou, é a base. Ontem. É o time base. O Mano tá com medo do então, William. Então vamos lá. Eu peço. Quantas partidas fez o William e pega quantas partidas fez o Não, mas pode colocar porra, qualquer um de centroavante que o Corinthians vai ganhar. Mano, pô. Mas é óbvio que vai. Deixa o William. Então vamos lá. Márcio. Ó, Ricardo. Quem vocês querem bater? Silêncio, Domênico e Mano, pelo amor de Deus. Estão atrapalhando. Vamos lá. Bora. Você pode escolher um dos dois ou achar que é igual. Vai votar agora. É o ouvinte. O chefe Benedetti e o Cláudio Mota. Eu? Gente, e o Ale não pode? Nessa aqui não. Por quê? Nessa votação aqui não. Tô sem o título. Ele é antes. Não, pra gente fazer um rodízio aqui. Ah, rodízio. Ele é antes. Então vamos lá. Chefe Benedetti. Felipe Melo ou Gabriel? Felipe Melo. Meu Deus. Não dá nem pra começar. Mano, respeita meu voto, mano. Ordem no tribunal. Não dá nem pra começar essa coisa. Acho que não dá. Vamos lá. O chefe tá certinho. Lógico. Felipe Melo só bate. Marcão, Felipe Melo ou Gabriel? Eu prefiro Felipe Melo. Vocês estão loucos, não dá nem pra comparar. Vocês não estão vendo o Corinthians jogar. Não precisa nem ver. Valeu, Geraldo Magela. Bom, deu Felipe Melo. Tá na cara que não precisa do voto do Mota. Tô vendo que eu vou ficar fora todas. O Gabriel Tio Rei tá jogando muito, velho. Então, tá brincadeira. Gabriel Tio Rei. Tietê ou Maicon? Ou Malcom? É Malcom? É Maicon? Maicon. Tietê ou Maicon, chefe cozinheiro? Tietê. É, tá na cara. Tietê. Tietê. O Tietê não sabe andar. Vai tomar o Tietê. Não é pra ficar quieto? Não é pra ficar quieto? É o beijoqueiro. É o beijoqueiro. Marcão. Tietê. Tietê, vocês estão analisando o futebol atual, é isso? Sim. Atual. Tá. Mota não vota de novo. Mota não vota de novo. Microfone. Agora, vamos lá, chefe. William X Rodriguinho. Pulou Guerra, Sombra? Rodriguinho. William versus Rodriguinho. Rodriguinho. Rodriguinho, Marcão. Eu prefiro Rodriguinho. Rodriguinho Moto não volta de novo. Mas é o melhor momento dele, né? Lembrando que se vocês quiserem dar empate, também pode dar empate. Tá. Chefe. Vou perguntar pro ouvinte agora. Vai. Guerra versus Jadson. Jadson vota. Tá louco. Agora vamos ao Marcão. Eu prefiro Guerra. Nossa, tá louco. Guerra, atenção, Guerra. Muito bem. Mota, você vai votar agora, Mota? Eu sei. Guerra ou Jadson? Guerra. Pô, tá louco. Vocês estão loucos. É melhor. Joga muito. Deu joga guerra. Muito. Vocês estão loucos. Muito bem, mano, continuando. Mano, desligou o telefone. Ouvinte, tá falando do outro. É brincadeira. Não desligou, não desligou ainda. Tá o vivo, próximo mano. Ouvinte, a gente vai terminar o ataque. É, mas já acabou, né? Deu um pau nos caras aí. Não, acabou ainda não, só deu perdão aí. Só deu perdão. Placar parcial. Rodriguinho ganhou. 4 pontos, 4 votos de Palmeiras. 4 votos Corinthians e 1 empate. Falta só um jogador? Tá extremamente empatado. Faltam dois atletas. Okay. Faltam dois atletas. Se pegar o elenco, nós damos um cacete nos caras. Elenco, aí ferrou. Só joga 11, viu, Domenico? Os reservas não jogam? Até mudar a regra, só joga 11. Não entra 3 do campo? Não entra, né, Sombra? Não seguinte, pode mais entrar 3 jogando? Entra, mas... Ele falou que só entra joga. Agora é de 1 a 11. Mas tem reserva que joga, mano. Não sei se você sabe, não. Mas o negócio é o seguinte. Reserva joga. Essa conta de vocês, com todo respeito, aí vocês estão votando, etc e tal. Mas falar respeito, hoje que o Felipe Melo é melhor do que o Gabriel. Vai contestar vocês aí. Ó. Falar que o Felipe Melo é melhor que o Gabriel é uma sandice. Não é sandice. Tá jogando, o Felipe Melo é jogador de Copa do Mundo. Você tá louco, pô. Foi. Inclusive, e o Gabriel? O Brasil. E o Gabriel? O negócio é o seguinte. Gabriel só bate. Eu gostaria de dar minha opinião aí. Vocês falaram aí que o Felipe Melo hoje é melhor que o Gabriel. Não é. Vi de números. Se vocês pegarem o Felipe Melo é técnico. Vocês vão ver. O Gabriel bate. Eu tô vendo. Inclusive, falou que ia bater na cara de uruguaio lá e tudo mais. Bateu mesmo. Eu não votei. Sombra, vai votar. Eu não votei. Mas eu voto agora, não vale nada. Já perdeu. Só pra finalizar da minha parte, eu não tô julgando aí o que jogou ano passado. Porque o Tietchan, o ano passado, jogou muito. Mas falar que esse ano o Tietchan tá jogando mais do que o Maicon no Corinthians... Vocês não conhecem futebol... Eu votaria no Maicon. Chama todo mundo de burro. Eu vou deixar isso. Chamou todo mundo de burro. Eu votaria no Maicon. Eu não chamei vocês de burro. Porque não conhece futebol. Ou vocês não estão vendo o Corinthians jogar, ou vocês não estão vendo o Corinthians jogar, ou vocês não estão vendo o Palmeiras jogar. Porque a torcida do Palmeiras tá criticando o Tietchan, gente. Vocês estão de brincadeira. Mas vocês estão se expondo ao ridículo. Diga, Marcão. Vocês estão se expondo ao ridículo. Ô, mano, a gente tá analisando o que foi feito no ano até agora. O Tietchan no Campeonato Paulista fez um bom Campeonato Paulista. Não fez, não. Equívoco seu. A última vez que o Tietchan jogou bola, inclusive, tanto é que o Tietchan jogou tanta bola que foram eliminados pra Ponte, uma vitória escabrosa lá em Campinas, e roubaram a Ponte Preta ainda lá. Ô, mano, do Borel. A última vez que o Tietchan jogou bola, roubaram a Ponte Preta. Foi no Campeonato Brasileiro do ano passado, gente. Ô, mano do Borel, eu concordo com você, é que eu não participei da votação, mas eu concordo. Eu acho que Gabriel e Maicon vêm se destacando mais no momento que Felipe e Tietchan. Na minha opinião. Mas é evidente, porque você é imparcial e tem visto jogos. Agora esses aí não. Mas o meu voto não estava em questão. Então não adianta. Eu não podia votar. Temer caiu pra você, mano. Ainda bem que você não votou. Tá louco. Muito bem. Ô, Ricardo. Falar que os caras são pior. Um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Merchan, Sombra. Pode? Pode, deve. Opa, todo dia de clássico no Mac. McDonald's. Parabéns. Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. É isso aí. Só pode mandar um abraço rapidinho? Não. Pode. Beleza. Mandar um abraço pro Thiago, polícia. Pro Fofis. Obrigado, um abraço pra você também. Quem é Fofis? Quem é isso, falou, seu chefe? É um apelido que eu tenho também. Fofis? Ah, não, Fofis não, chefe. Fofis é gay. Fofis? Pé, ô Mota. Não, Fofis. Pera lá. Ô chefe, o que é isso? Você ilustra parafuso com a boca, vai. Não é claro. Ah, como é que é? Como é que é? Lustra parafuso com a boca. Vai. Olha quem tá falando. Mas o Mota pode falar. Ele é especialista no nosso. Isso aí ilustra a caixa de ferramenta inteira. Mas o Mota é especialista. Ele manja quem é. Mota manja. Então. Ricardo. Esse Michelin. Abraço pra você, Ricardo. Tchau. Nossa. Falou, abraço. Valeu, até mais. Vamos lá, terceiro ouvinte no momento sem parar. Daqui a pouco a gente também vai ter aí o... A gente vai analisar no tribunal do estádio. Isso. Se ontem o Mota cometeu os 3 erros ou não, né? Vamos lá. Não teve nada de 3. Vocês estão loucos. E não é gravadorzinho do Joesley, não. Paga pro mano logo aí. Isso aí é igual Fluminense, viu, Dudu? Ora, tá difícil aqui. Eu sou a lusa, né? Aí, Mota. Ah, vai te catar também. Que isso? Toma um cartão amarelo. Vai te catar. Terceiro ouvinte do momento sem parar. Você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar sua vida no seu tempo. Lá vai o Bambi! Agora essa é boa, essa é boa. Louco, hein? Vai ali, vamos ali! Agora vai, hein? Vamos ali! Canta, que nem se canta a minha música aí, ô trouxa! Mete a boca no microfone ali! Ah, ele é gay! Ah, ele é gay! Todo dia, toda hora, ele gosta, ele adora! Ah, ele é gay! que é isso, chefe? É isso, Ale. Peraí, chefe, peraí. Foi o Ale. Espera, em dúvida agora. Não, eu tô aqui. Eu fiquei olhando atentamente aqui. Então, assim. Olá, nem 30 eu sou segundos, nem 30 segundos o cara falou: meu apelido é Fofis. Fofis. É. Aí entra a musiquinha do Sombra lá, do troço. Não, lá, não é do Sombra. Ah, do Sombra. Aí é sua. Fofis, não. Não, não é sua. Quando é sua? Como é. Fala a música aí? Eu não tenho música. É, é sua. Aí entra aí a música aí. É do Mota. Aí o cara tá fala que, ah, eu sou... Que não, isso, não, velho? Não, eu ouvi, tô aqui, tô de olho em você. Não, não, não. Tô de olho em um senhor. É que a minha dicção não é muito boa. Castimbada. Só pôr o trecho. Alô? Alô? Alô, quem fala? André Luiz Faro. Faro? Tá me cheirando muito bem isso aí não, hein? É igual o Rodrigo. Essa foi boa, hein? Foi puta. Salvou a hora, hein? Parece tempo que alguém não salvava a hora aqui. Olha lá, deu saudade da RG, lá. Não, então, peraí, desculpa. Que é isso? Você tá descendo. Nossa, olha, tá pra salir assim. Se juntar todas do RG, não dá essa. Não dá essa, não. Em 18 anos. Não, não, não dá essa. Ale, que isso, Ale? O cara é teu parceiro da amigo de copo aí. A verdade tem que ser dita. Ah, mas você sabe, né, Domenico? Eu sei o quê? Que eu sei. Vocês estão loucos. Você sabe o fim da linha. Cadê brincadeira? Que fim da linha? Vai demorar muito tempo. Tá chegando. O famoso dia é você, Motinha. O chefe falou que acho que até o final do ano ele volta definitivo. O chefe falou isso pra mim em off. É. Em off ele falou. Sondagem, sondagem. É, o chefe é mais querinho. O chefe é mais querinho. O chefe falou pra mim. Querinho. O chefe falou pra mim: você acha, Mota, que até o final do ano eu volto em definitivo? O RG não consegue. Mas já tem prazo de entrega? O RG deixou o corpo ali no. Na verdade, o RG deixou o corpo ali no. Em cor, mano. Pra fazer uma revisão, daqui a pouco ele tá de volta, não é? Não, ele já bateu, mano. Bateu. Ele só tá esperando o Coringa pra bater com as 10 mesmo. É. Agora tá num desmanche. Tá surdo, Deus, chama ele. Tá num desmanche e ninguém quer pegar peça nenhuma. Tá no morto. E o pior que o RG é aquele tipo de carro que não tem peça, você tem que mandar importar, né, velho? Aquele trâmite burocrático complicado, né? Ele Fusca 51. É o carro chinês. É, só tá em Cuba. Ô, velhinho, vamos lá, rapidinho. Nome completo. Já falou, né? André Luiz Faro. E quantos anos? 36. 36, e o bairro que mora? Eu moro em Osasco. O mundo de Oz. O mundo de Oz. E o time? Coringão. Falei? Chupa! Ah, Coringão! Ó, amigão! É nóis, mano. O Corinthians tá impossível nesse ano, hein, cara? Não tá, não? Então, cara, mano, mas eu vou falar um negócio pra você, cara. Eu sou corintiano, mas acho que eu queria falar um pouco do São Paulo, viu, meu? Porque graças a Deus. Olha o paga-pau. Como é que é? É mais legal falar. É o da Pena, fala mesmo. Mais legal. Aquele que você tem inveja, fala. Fala aí antes, fala. Fala aquele que dói em você. Deixa o ouvinte falar. Todo mundo quer deitar. Olha, assim, primeira coisa é que eu fiquei com uma pena do Rogério Ceni. Eu gostaria que ele continuasse no time. Eu achei que ele realmente tava fazendo alegria da torcida, né? Dos outros. Então, eu acho que ele deveria continuar, inclusive. Então, ah, ninguém perguntou sua opinião. O humano deve ter a mesma opinião. Ah, falso, você é falso. Ninguém perguntou sua opinião, também não vai fazer diferença. Você é falso. Né? Não, cara, mas na boa, com relação ao Rogério... Sem caráter. O Rogério, eu acho que ele queimou uma etapa, cara. Eu acho que ele queimou uma etapa na carreira dele, ele poderia ter esperado um pouco mais e se preparado melhor. Mas se ele quis aí apostar nesse projeto, eu até falei, a diretoria do São Paulo, por mais que ele estivesse agora numa zona incômoda, de rebaixamento e tudo mais... Eu entendi o que a diretoria do São Paulo fez, cara, mas se eles apostaram num projeto que era inovador e até certo ponto arriscado, eu não mandaria embora agora não, cara. E não é pelo lado da rivalidade, porque eu queria ver o Rogério na Série B, até é também, mas em termos de planejamento, se a diretoria do São Paulo apostou em algo que era inovador e revolucionário e tem que bancar, né, arriscado, mano? Eu acho que poderia bancar um pouco mais aí, apostar um pouco mais, pelo menos até o término do campeonato. Mano, eu concordo, eu falei brincadeira, mas desde o início, eu não sou São Paulino, mas eu apostava que o Rogério ia dar certo, porque ele é aquele cara metódico, aquele cara que deve ficar o dia inteiro preocupado com o esquema que ele vai jogar, deve ficar na cabeça dos jogadores, mas talvez seja exatamente por isso que ele perdeu o time, né? Porque ele é um cara que acaba sendo chato demais e jogador não gosta de ser cobrado, né? A verdade é essa. É que veio o Dorival agora, mas com essa diretoria aí, o nome certo pra dirigir o São Paulo seria o Tom Cruise, né? Por quê? Tom Cruise? É, missão impossível, né? Ah, sensacional. Aguenta aí, rapaziada, que eu já volto aí rapidão. Aí, minutinho. Vai dar o barro lá, né? Que isso! Não, já volto aí. Mas o André... Ô, André. Oi. Rapaz, mas você fala assim, eu não acredito muito. projeto. Projeto. Principalmente, projeto. Essa história de dizer, não, tem um projeto, etc. O projeto do futebol significa você ganhar partidas. É. Esse é o projeto que existe no futebol. Quer dizer, vou fazer isso, vou fazer aquilo, etc. Olha, não adianta. Mesmo porque, Sombra, por mais... Sombra, eu acredito que no futebol brasileiro, 90% das coisas que acontecem é pura sorte. Eu também acho. Eu duvido que os clubes hoje tenham a organização... pra pensada daqui a um ano, o que vai ser feito. Ué, vê o tipo Corinthians. O trabalho que a gente vai... O Corinthians falando... esse caso. Desculpa, o Corinthians esse caso. Desculpa, mas eu também não acho que é sorte. O Carille faz um bom trabalho. Mas é sorte com o Carille. Eu digo que é sorte. O Carille não é sorte, porque ele tá estagiando ali no Corinthians já faz quantos anos. Ele é um cara que tem o grupo na mão, ele é um cara que conhece os jogadores já faz muito tempo. Tem muitos jogadores que não jogavam... muita bola, então, que é o caso do ídolo do Romero, do Ale, que é o Romero. Sim. Não jogava muita bola, a gente sabe que o cara não joga muita bola. A gente vê, quem jogou futebol sabe que o cara é grosso ali, que ele é ruim. Mas pro esquema do Carille, por isso que deu sorte. Mas pro esquema do Carille, o Romero é fundamental. Ele lembra o Jorge Henrique lá naquele esquema que o Corinthians tinha, de ficar acompanhando o lateral e tal. Não tem a mesma qualidade ofensiva, mas... Mas defensivamente ele compõe meio de campo, ele acompanha a lateral, então tipo... O Carille, ele sabe montar um time com as peças que ele tem na mão, diferente do Rogério Ceni. Eu acho que o Carille, ele sabe, ele fala, bom, vou fazer o arroz com feijão, meu time é fraco, é limitado, mas eu vou fazer esse fraco limitado bem feito. Sabe o que acontece também, eu acho? O Rogério veio com aquela coisa, ela trouxe o Michael Bill, etc e tal, que vem com as ideias de desenvolvimento do futebol, o Michael Bill escreveu não sei quantos livros, etc e tal. A realidade no Brasil é outra. Diferente. Você tratar projeto na Inglaterra é totalmente diferente de você tratar projeto no Brasil. Na Inglaterra, você tem como prever um elenco. Você tem como segurar atletas, né? E o torcedor também, eu acho que tem a cabeça, a mentalidade diferente do brasileiro. Porque lá, como são alguns times só que vão disputar o campeonato, o torcedor que é daquele time de meio de tabela, ele fica feliz pra caramba que o time dele evoluiu uma posição do ano anterior. É totalmente diferente da mentalidade do brasileiro. Aqui, se você não for campeão, não serve pra mais nada o que você fez. Você sabe que eu acho que, na verdade, o projeto, na verdade, de trazer o Rogério Ceni, assim, olha, o cara vem com um cara que escreve livros, táticas, etc, tal. Mas muito mais do que isso, aquela coisa de falar, puta, imaginou se dá certo, é o Rogério. Uhum. É puramente emocional. Porque se você pensar na ideia obviamente, do Rogério não era pra entrar. É lógico, gente. Se você pensar assim, você imaginou se dá certo? Imagina o Rogério o mito campeão. Do gol, o mito no banco. Maravilhoso. O cara estudioso, etc. Na prática, gente. O futebol Mas eu não vou ser hipócrita, friamente não dava pra cravar o Rogério. Eu não vou ser hipócrita, não. Eu fui um dos muitos São Paulinos aí, com certeza a maioria, que queriam ver o Rogério Ceni treinando o São Paulo. Claro. Mas assim, agora que o maluco naufragou, você largou o cara sozinho, né? Largou o cara a pé lá. Não deixa o cara sozinho. Só acho que o desempenho dele foi abaixo do esperado. Foi traíra. Você não eu acho que a diretoria do São Paulo não é obrigada a ficar dando murro na ponta de faca, insistindo com o negócio que não tá dando certo. Mas você concorda comigo que é muito legal de você imaginar o possível sucesso do Rogério como técnico? Muito mais, mas não tem razão isso. É muita mais emoção do que razão isso. Lógico que é. Seria fantástico. Ô, mano, deixa eu fazer uma pergunta pro Mano, que eu tenho uma curiosidade pra saber o seguinte. Mano, como é que você faz, cara, pra aguentar o Domênico falando tanta bobagem assim? Eu? Nossa! Pedrada, velho. Ele acabou de falar agora, dos melhores jogadores, que o Felipe Melo, cara. Felipe Melo, é o maior enganador. Mas você é corintiano, Xará. Lógico que você vai ter que achar que não é imparcial. Pelo fato dele ser corintiano, já é um fanfarrão, desculpa. Você é um puta fanfarrão, desculpa. Fanfarrão, você é fanfarrão, amigo. Ih, copo, cara. Mas não é copa. Para de falar bobagem. Já que você invocou a disputa, falando então, bobagem, a gente vai terminar agora o jogador contra jogador aqui, o clássico entre Palmeiras e Corinthians. Fala bobagem. Agora vão votar. Trouxa. Agora vão votar. Ah, o ouvinte não pode. É corintiano. Eu sou imparcial. Tá bom, vai, velho. Atenção, vão votar aqui Marcão e eu. Boa. Boa. Big Mark. E um terceiro voto, chefe. Thank you. tá? O Alê disse que não tá afim de votar mais. Tá. E tem, e mesmo porque tem um jogador envolvido aqui. Tem uma relação pessoal. Exatamente. Tem uma relação pessoal com o atleta dessa lista. De ódio. Então, vamos lá. Vai. É, eu, como não quero ser voto vencido, voto primeiro. Filho da mãe. Dudu versus Romero. Ai, eu não vou votar. Pelo visto, não vou votar. Essa é difícil. Isso aí. Ah, deixa eu ver, analisando bem. Oh. Não, não, peraí, você tem que julgar no ano. No ai, ano, nossa, no ano, pode ser. Anos à frente do Dudu, hein? Ai, então, meu então, Deus. Vocês estão de brincadeira. Não, eu vou embora. Júbilo, eu vou embora. Se alguém votar no Romero, eu vou embora. Só um minuto. Olha. Tá um passo de eu ir embora. Júlio por Deus. É uma decisão muito complicada. Tem que ser unânime, não é possível. Isso aqui é mais ou menos como se apertar o botão da bomba atômica ou não. Se o Dudu sair do time hoje... Fica quieto aí, você é corintiano, trouxa. Cala sua boca aí, ô mané. Legal, André. Cala a boca, fica quietinho aí. Mas o teu voto aqui é igual... Um minuto de silêncio aí. Não, o voto dele é corintiano, que voto. Não, teu voto aqui não vale nada. Não vale porra nenhuma seu voto aqui, ô. Meu voto vai... Olha, por incrível que pareça... Falou que o Felipe Melo é pior, vou te ser. Tenho que reconhecer... Tenho que reconhecer... Conhecer que? A capacidade e a eficiência de Dudu. Porra, você tá de brincadeira. O Domênico até foi. Ah, mas peraí, você suou agora. Agora você suou. Agora você suou. Eu espero o mínimo de imparcialidade. Agora que a gente vê quem é imparcial nesse troço. Marcão, não, você falou isso pra agradar o Domênico. Não. Vem, peraí. Mano, o Dudu joga muito, mano. O Dudu, é uma das poucas coisas boas no ano do Palmeiras. Ô, Sombra, se tivesse Romero e Dudu no paredão ali pra escolher, eu sinceramente ficaria em dúvida. No mais, ó, pra falar, não vou votar no Romero. Esse fanfarrão é por isso. Mas votar no Dudu, amigo. Mano Cover. Estamos atrasados. Vai logo. Mano Cover. Se o Dudu pisar numa mina terrestre, ele vai jogar mais do que o Romero. Obrigado. Porra, Marcão, você foi sensacional. Acabou com esses mané aí. Não precisa falar mais nada, não. Agora. Acabou. Agora, eu vi vamos o lá. Do Raya, lembra? O cara se arrastando só com minha parte. Borja. Não, Borja não. Que Borja? Borja. Eu não pus o Borja no time. Não, mas não é você que põe, mas é que tá jogando. Time base. Jogando, jogou ontem. Vai perder de qualquer jeito. Mas, Domênico, quem jogou mais no ano como centroavante? Ah, precisa olhar. É Borja. E quem custou 30 milhas? É óbvio que é, gente. É óbvio que é. Bom, no Jô, vai. Bom, Borja e Rô. E Jô. Rô. Quem é esse Rô? Eu ia na Rô. Borja e Rô. É, o meu voto... contratar ele. Tenho que reconhecer... Mas eu não tenho como dar outro voto. Dói, né? Não dói. Eu vou dizer uma coisa. Pela eficiência, né? Mas vai o Jô. É, não tem como. Vai pela eficiência, mas aí você Marcos, fez o suspense que não merecia. Chefe não vota Jô, mais. O Jô, se você tirar dois terços do sangue do corpo do Jô, ele joga mais que o Borja. Você tá brincando. De acordo com a votação do Tribunal do Estádio 97, o Supremo Tribunal... do Estádio 97, deu rigoroso empate. Caraca, E o único empate entre posições foi entre Luan e Pablo. Agora, eu vou te falar. Então, pois é. Isso mostra a falta de conhecimento desses caras. Eles votarem no meio-campo do Palmeiras contra Gabriel e Maicon e votarem aí pelo empate entre Luan e Pablo. Já mostra que esses caras aí da mesa. Recorra, mano. De bola. Muito pelo contrário. André. Só pra passar também um dado aí pra torcida do Corinthians, cara. Inclusive, obrigado, Vessone, que tá ouvindo a gente aí também. Aí, Alexandre Oliveira, já que você é um cara que gosta de números. O Jorge Henrique, que é um cara aí que fez muito sucesso no Corinthians também, de 216 jogos pelo Corinthians, ele fez 30 gols. O Romero, em 136 jogos, ele fez 25. Ou seja, a média de gols do Romero é melhor que a do Jorge Henrique. Isso quer dizer que ele é bom. Bom, gente, não, isso mostra que você é recalcado, tá vendo? Porque o Jorge Henrique se elogiar, juiz. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. O jogo segue, o debate continua amanhã, porque agora... O estranho no ninho é recalcado. Agora tem a tribunal. Não tem um estranho no ninho aqui não, viu, André? E a gente... Você tá louco. E não perguntamos pra você o que o estranho no ninho é. Tchau aí, ô tonto. Manda abraço aí. Manda abraço, André. Ninguém vai falar assim do chefe, não. eu quero mandar um abraço pra vocês mesmo, que eu escuto desde o primeiro programa, inclusive já estive aí como estranho no Ninho, no dia do aniversário do Sombra, em 2005. A gente lembra, é verdade. Então faz muito tempo que eu sou ouvinte de vocês, gosto muito, escuto vocês todos os dias. E queria mandar um abraço pro Rodrigo, meu cunhado, corintiano também, lá da Zona Leste. De Júlia, meu cunhado também. Tiagão aqui de Osasco, corintiano também. E o Santista do Fabinho. Então tá bom, amigão. Um abraço pra você, valeu! Abraço, até mais, tchau. Esse foi o Momento Sem Parar. Pessoal, quero contar uma novidade bacana. Você sabia que agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? É isso aí, agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. Isso mesmo, são mais de 200 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pegue a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto, tá bom? É, você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto. É só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corra lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 também tem oferecimento do Banco 24 Horas. Você não paga nada mais para usar e tem sempre um pertinho de você. Tem mais cornetadas, sei que estamos atrasados, mas tem mais cornetadas aqui, porque esse embate Palmeiras e Corinthians deu o que falar. E amanhã, nós vamos amanhã nós vamos reprisar a homenagem do do Alê versus Romero, que foi muito boa. Amanhã a gente vai finalizar também o recurso do ouvinte contra a aposta. Eu tô achando que vocês têm que pagar logo, velho. Tá bom. Paga logo aí. Você tá cansado tá cansado de ter que esperar um tempão pelo carro cadastrado via boleto pela sua empresa? Ou ter que pagar antecipado e só receber depois do seu pedido de reembolso? Então que tal indicar a empresa em que você trabalha para fazer parte do 99 Corp? Você ainda ganha R$15 de desconto na sua próxima corrida com a 99. É vantagem para todo mundo. Você fica bem com seu chefe e sua empresa ainda consegue reduzir os custos com transporte. Para pegar seu cupom de desconto, é só acessar corp.99taxis.com/estádio97, tá bom? E quem liga aqui dizendo voo de 99 Corp, você ganha um kit bem legal da 99. Vamos lá, tem as cornetadas aí? Ué, tem que colocar no ar as cornetadas. Boa noite, amigões. Paulo Matias, corintiano. Deixa eu falar, o lado ruim aí dessa Libertadores até o final do ano é que agora a gente vai ter que esperar até agosto pra rir da cara do Domênico. Chupa eu, sem mundial. Primeiro levanta do caixão que você tá morto aí. Ah, não, Domênico. Cara, a voz do cara parece que morreu esse trouxa aí. Acorda, ô mané. Mané, é alegria aí, ô seu trouxa. Ele riu forçado, você viu? Nem ele acredita nisso, Dudu. Nem ele acredita, esse mané. Mais uma cornetada. Ó, peraí, só um minuto. E ó, ô manézão, você vai rir na quarta noite que nós vamos fazer com vocês aí, seu trouxa. Ele falou que era corintiano. Não importa, ele falou que é, deve ser. Nós vamos deitar em vocês aí, mané. Segura. Mais uma cornetada no oferecimento do McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8 e o banco 24 horas. Você não paga nada mais pra usar e tem sempre um pertinho de você. Boa noite, amigos. Queria fazer uma pergunta pro Sombra, que bota aí, São Paulo da mesa. Se a diretoria do São Paulo oferecesse um cargo de auxiliar técnico para o Rogério Ceni, tipo, pintado, assim, no lugar do pintado e tal, vocês acham que o Rogério Ceni aceitaria? Ou ele ia se sentir ofendido? O que vocês acham, amigão? Denis, de Mauá. Lógico, tá. Ô, amigão, não faz o menor sentido. Para, velho. Jamais. Se tá antes louco, desse véio, treinador tivesse essa oportunidade, pode ser que ele aceitasse, mas agora não, né? Tá louco, né? Boa noite, pessoal do Estádio 97. Estamos há um dia sem cair na gemidinha do Zap. O cara mandou bem agora, mano. Mandou muito bem. Imagina virar moda isso aí. Com som alto, cara, agora. Você não acredita. Vamos lá. Agora você imagina que Neguinho não tá aí no carro. Que procurou o celular dele. Tá com a mulher ouvindo o programa. Aí vem essas porra desse. O cara pega no celular dele, né? Mais uma cornetada no oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Beba com moderação. Boa noite a todos. Meu nome é André, da Chácara Cocá em São Paulo. Eu tenho algumas perguntas ao Marcão. Marcão, você no papel de novo adjunto da diretoria do São Paulo, que me diz da possível venda do Morumbi, ou se vai ser vendido o Morumbi para construir um asilo gourmet para essa diretoria ridícula que nós temos? A segunda pergunta é, quando que a diretoria vai assumir que o São Paulo deixou de pensar em time e passou a pensar em ser um celeiro de atletas somente para ganhar dinheiro? Deixa de fazer a torcida de palhaça, diretoria. Boa noite a todos. Agora o cara deitou, hein? É André o nome do ouvinte, é o cara, hein, Marcão? Então, André, é o seguinte, com relação à diretoria do São Paulo, acho que o Leco tá fazendo uma péssima administração, mas isso não isenta o Rogério Ceni da responsabilidade de ter dado pelo menos um padrão de jogo pro São Paulo até agora, coisa que ele não tinha feito. Então, acho que a demissão dele foi totalmente justa. Agora, com relação à venda de jogadores, é o que eu falei no programa, venho falando há algum tempo. É difícil você concorrer com o mercado europeu. Acho que a diretoria do São Paulo tem que pensar em algum jeito de tentar segurar assim os atletas, mas infelizmente eu acho que concorrer com o mercado europeu é desleal. A gente nunca tem certeza do nosso saldo, não é verdade? Então eu tenho uma dica para você. Passe no banco 24 horas que tem no seu caminho e que você não vai pagar nada mais para usar. Aí você tira seu saldo ou extrato e fica na hora, sabendo na hora se dá para sacar e fazer aquela comprinha extra, tomar um lanche, pegar um cinema. E tem mais uma coisa boa de ter dinheiro na mão. Tem muitos lugares que dão desconto para quem paga em dinheiro. Lembre-se, o Banco 24 Horas está no pacote de serviços do seu banco, hein? Então, além de não pagar nada mais para usar, ainda pode economizar na próxima compra. Vai lá! Está, olha, o Banco 24 Horas está no pacote de serviços do seu banco. Aproveite e use o Banco 24 Horas. Tem sempre um pertinho de você. Muito bem. Muito bem. Queria também deixar aqui um recado para você que ainda não ligou na Estela Barro Turismo para conseguir aí fazer a reserva do seu pacote para a Copa do Mundo. Ligue. Liga lá no 2166-2250. Repita. Tá bom? Olha, a procura por pacotes para ver o Brasil na Rússia é gigantesco. Dodô, hoje o pessoal da Estela Barros estava aqui no programa de manhã fazendo Morde a Sopra. Foi legal o programa. Com o tema viagens, muito legal. A Grace, né? A Carla, o pessoal esteve aqui hoje. Muito legal. Olha, já tem mais de 1.700 pessoas. Jura? É. Mais de 1.700 pessoas que já estão, só através aqui do estádio, na busca de informações, em processo de fechamento, de cotações. Caraca. É um sucesso. É um sucesso. É legal, meu. Então, olha, consulta lá sobre a Copa do Mundo na Rússia. Você pode parcelar em até 11 vezes. 2166-2250. Mas ligue amanhã. Ligue amanhã, tá bom? Perder tempo. Tá bom? Boa. É isso mesmo. Vamos lá. Quem ganhou a camiseta da Energia 97 com apoio da TenteBeat? Com apoio da TenteBeat. André Luiz Faro. Ah. André Luiz Faro. Tentebeat.com.br, um monte de lojas no shoppings para você que gosta de um surfwear. E quem ganhou o boné do Estádio 97 com o apoio dos bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288. Márcio Luiz Félix, boa. Parabéns, ganharam aí os prêmios. Diga aí, Marcão. Sombra, queria mandar um abraço rapidinho aqui, ó, pro Marcelinho Giliotti, aí, filho do saudoso Fiore Giliotti. Olha, Marcelo, aí. É, gente boa. Pro Diogo, taxista da Rua Paim. Trombou no swing? Que mancada. E também pro Norquevicius e pra todos da DZL do Citibank. Boa. Alô. Legal, gente. Valeu, boa. Muito obrigado pela audiência. Amanhã tem mais Estádio 97. Ó, de novo, amanhã a musiquinha aí do Romero, que tá sensacional. Uma produção aí do nosso Márcio Rodrigues, gente boa demais, grande talento, né? E amanhã a gente vai desfazer a dúvida aí, se o Mano vai ter que pagar a aposta do Ale ou não. O Mano vai ter que se tornar o valor que ele recebeu. Não vai tornar nada, primeiro que eu não recebi, já tá em 50 reais. Não vai ter golpe. Por falar nisso, Motinha, já tá em 56 reais aí. Juro, meu. Cheque especial isso aí. Pô, isso já era de governo Sarney, mas tá louco? Pois é. Não vai ter golpe. Já tem o juros Mora e o calote. Boa. Então tá bom, mano. Boa noite pra você também. Valeu, cara. Tchau, mano. Tchau, galera. Te amo, mano. Até amanhã. Que bonito. Diz de novo, Marcão. Vai, fala, mano. Te amo, mano.